Pitchfork side. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e eu não sei com relação aos anjos, mas é o medo que dá asa aos homens. Fala galera, aqui é o Delson e eu ainda espero ser surpreendido nessa geração, hein? Tá brabo. Fala galera, aqui é o Duda e como dizia o Dr. Jones, o X sempre marca o lugar. E aí galera, meu nome é Ramon, 40028922. É o funk do Hotcast, só vai dar PS4. Foda-se a rima. Como já dizia o grande filósofo brasileiro Yud, PlayStation, PlayStation, pega a barriga, parabéns. Fala galera, aqui é Bruno Barata. Eu marquei um X no seu coração. Novamente nós estamos aqui reunidos para tratar agora de um tema que, sem dúvida, nós já falamos de tanta coisa antiga, né? Agora vamos falar um pouquinho de coisa nova, vamos falar um pouco do Xbox versus PlayStation, nós vamos falar um pouco de jogos, um pouco das vantagens e desvantagens e vamos falar também um pouquinho de crítica quanto à política de jogos aí, né? Podia começar falando então, galera, desde o começo, desde o primeiro Xbox, bateu de frente lá com o Play 2, passando pelo 360 e Play 3 e culminando no Play 4 com o Xbox One. Porque essa não é de hoje essa rivalidade da Microsoft e da Sony. É porque a Microsoft entrou como quem não queria nada, tomou porrada pra caralho com o primeiro Xbox cachotão, né? E foi um videogame injustiçado pra caralho, né? Foi, ele era muito bom, cara. Cara, eu também gostava foda, dele. Cara. Ele sofria daquele problema que da EA. A EA lançava um jogo multiplataforma, aí tinha que fazer downgrade pro jogo rodar, igual nele, no PlayStation 2 e no GameCube. Pois é, mas os jogos, tinha uns jogos pra ele que eram botar a diferença, exclusivos. Ele era muito superior ao Play 2. Muito, cara. Os jogos também, os jogos de Tom Clancy, da Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon, era absurdo a diferença. Os Splinter Cell dele são bonitos até hoje, cara. Mas essa rivalidade aí que começou com a Microsoft, ela tem uma história bem legal, porque era um projeto que a Microsoft, ela já teve outros consoles, né, cara? Ela teve o MSX, que era um projeto de console também, né? Que fez também um relativo sucesso. Mas o Xbox, ela foi uma proposta bem assim audaciosa, porque ela queria pegar... O nome do projeto do Xbox era DirectXbox. É, DirectXbox. É. Aí o nome era escroto, eles deixaram só Xbox. Mas foi genial, porque ela já tinha uma plataforma DirectX no computador, né? E era boa. Sim, o Xbox cachotão era um gabinete de computador. Então ele era mesmo, quem abriu você sabe, né, que tinha a placa-mãe, o processador, a placa de vídeo, HD. Igualzinho, o HD, o leitor, tanto que ele é um console mais gambiarrável possível, assim, pra botar leitor de computador nesse, pra botar HD de computador nesse. E tudo cabe lá dentro. E hoje ele é o melhor emulador que tem. Perfeito, eu tenho ele só pra emulador, cara, lá em casa. E ele também, até a VGA dele, tem gente que troca o processador da VGA troca dele, ficar... coloca uma versão mais bombadinha do processador. Sem contar que ele tinha um media player muito foda, uma central multimídia muito foda, o Xbox Media Player. XBMC, é. Botava... Caraca, nossa, mas vi muito filme... série nele, tá louco. Seriado a gente via tudo naquilo, cara, a mídia, em termos de mídia center ele era absurdo. Eu só pegava de um TP pendrive. Eu tava mais criando uma função, né? Como todo de mundo aqui, acho que tirando... Todo mundo aqui tirando o Bruno, teve o PlayStation 1 na época, não foi? Fabrício teve, Barato teve, eu, Delson... É. Só o Bruno que só ficava no PC. Então, pela lógica, todo mundo queria o PlayStation 2 depois, né? Da continuidade dos jogos e tudo mais. A pirataria é fácil também, cara. Então, aí quando eu, lá em Friburgo, eu tava já pensando em ter um Play 2, aí eu vi o Xbox rodando, na época era o Evox, o Best Boss dele, com o Media Center, rodando emulador de Mega, Super Nintendo, PlayStation 1, fliperama, rodando filme na época, a gente baixava tudo em AVI com legenda, falei, cara, é isso, eu tenho que comprar isso, não tem jeito não, tem pra onde correr. É o XB. O que me fez comprar o videogame foi isso. O XBMC, cara, tem pra Android hoje em dia. Foi tão bem sucedido, né? Tem aquilo pra várias plataformas, né? Tem pra Android, tem pra Windows. Tem pra diversas plataformas. O Xbox foi descontinuado porque pelo tempo do videogame, né? Uhum. Mas tem pra várias plataformas ainda. E eu particularmente... O processador também não aguentava, não. Esses vídeos em HD e tal, ele já bufava pra rodar. Isso, aí o Barato, eu lembro que o Barato comentou comigo que já tem versão que o cara vende, versão dele com overclock, né? Com processador modificado, umas paradas assim que roda. E eu particularmente, como eu tive Play 2 pra mim foi uma decepção na época, cara. Por incrível que pareça, porque eu esperava aquele boom que o Play 1 tinha me dado, eu esperava esse mesmo boom no Play 2, eu não tive, cara, tinha muito jogo ruim no Play 2. Eu tinha o Play 2, eu pegava aqueles jogos de tiro. Eu lembro uma vez que eu fui jogar o Medalha de Honra Europa Assault, se eu não me engano. Nossa, na hora que eu vi aquilo, cara, eu achei o maior lixo. Lixo, sabe? Porque era ruim de controlar. Ele tinha uns gráficos assim... Nossa, jogo de tiro no PS2 era uma merda. E eu fiquei de olho no Xbox na época, só que eu não tinha dinheiro pra comprar, então eu nunca tive o caixotão, não. Play 2, o que me desanimou na época é que todos os jogos, se eu gostava no Play 1, saía pra ele, claro, mais bonito, mas o jogo não era tão bom quanto. O jogo era ruim. Principalmente os JRPGs. Então, os Final Fantasy falaram que pior, o Musashi, eu não tive vontade nenhuma de jogar. O Final Fantasy foi o que menos sofreu, porque o 10 e o 12 são bons, não são ruins, não. Tem críticas positivas desse. Inclusive saiu o remaster do 10 pra PC agora. É, eu peguei pra PS Vita o remaster dele. Mas essa geração Play 2 aí eu pulei ela, cara. Eu não tive. Eu compensei ela mais ou menos com o PSP. É, né? Depois que eu tava em Campos, eu. A PSP é luxo. Do Xbox. PSP é luxo. Sim, mas tinha muito jogo que eu não tinha pra ele, né? Porque eu perdi muito jogo, assim, os God of War, Sim, eu sei, mas não zerei dizendo, até hoje. O Resident 4, por exemplo, a gente só veio jogar depois no PC, né? E depois o remaster pro 360. Foi muito jogo que fez falta, né? Praticamente a Capcom que fez. Mas o PSP, porque ele se propõe, ele é infinitamente, assim, superior no quesito diversão e imersão. Ele é foda. Ele é muito foda. Mas O PSP pode colocar que ele é o emulador de bolso, né, velho? Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Mas o mal que hoje, até pra hoje, pra ele rodar MAME, ele é muito ruim. E pra Super Nintendo não é 100%, né, barato? Cara, aqueles cartuchos que tem aquelas modificações, ele não roda, não é? Já deve ter melhorado, cara. Isso aí. Mas na minha época, lá que eu tinha o PSP Fat, o modo de Super Nintendo era meio boa. Agora o resto, Play 1, Mega, Atari, Master, era bom GBA... Final Burning, o CPS 1 e 2, ele roda muito bem também. E que tela, aquela. A melhor coisa dele é você pegar um jogo de Play 1 e converter pra rodar direto nele, cara. E roda perfeito. Perfeito. Fica muito bonito. Muito bom. E aquele negócio, voltando que a gente tava falando do Xbox, mesmo assim o Play 2 em termos de venda foi absurdo. Acho que eu joguei até hoje mais vendido, né? Você falou que ele foi injustiçado, né? É, o Xbox porque aquele negócio, né? O problema do Xbox foi as desenvolvedoras, não compraram a ideia da Microsoft. Quer dizer, ele ficou no limbo, assim, em relação aos jogos. Jogos que saíam pra GameCube, por exemplo, da Capcom, o Virtual Joe mesmo, não viu versão pra Xbox, né? Os GTAs da vida que saiu, que era uma explosão, A explosão do PS2 foi GTA mesmo. Então, foi a explosão do GTA, ele só veio receber uma versão, que foi a última, o San Andreas. Não, né, não, que tem ele... todas pro Xbox. Não. Não, aí depois, lá no final, vem uma coletânea do Vice City só e do GTA 3. Mas perdeu aqueles... O lançamento dele, né? É, perdeu o feeling, né, do GTA mesmo. Teve algumas versões, como é o nome, aquele GTA... Não é Liberty City Stories. É esse aí, o Liberty City Stories. Não, ele perdeu algumas franquias, assim, de mas de é peso. Porque o Liberty City Stories, eu acho que ele era... É do PSP. Me corrija, ele é do PSP e ele foi depois portado pro PS2. Então, isso que eu tô falando, mas veio pro PS2, né? Por que não vir pro uma versão mas dele pro Xbox? É porque era exclusivo da Sony. Exclusivo da Sony. Não, do sim, PSP, sim. Do Play 2. E outros também, igual os próprios das jogos famosos, assim, da própria Capcom mesmo, igual o Devil May Cry. Com a série que arrebentou, assim, em vendas. Não veio, não teve nada. Teve... O que ele teve parecido, assim, né, no Metal caso... Gear, né, época, a série Metal Gear... É, ele recebeu o 2, né? O Metal Gear 2 ele recebeu, não recebeu o Metal Gear 3. O 3, lado... o Snake Eater, não tem, né? Então, o 3 não, ele não recebeu, ele recebeu o Metal Gear 2. E a gente, que quem tinha o Xbox, tinha, assim, pérolas, igual foi o Ninja Gaiden, né? Que foi o boom, assim, quem queria um jogo de aventura... Ficava babando por God of War lá, né? A molecada ficava seca. Apesar de não ter nem como comparar em termos de jogabilidade e jogo, né? Cada um na sua praia. Mas ficou faltando esses títulos pro Xbox deslanchar. Bem, nessa sequência aí, pra gente não se prolongar muito, nós já falamos mais ou menos, né, do que foi provavelmente o que atrapalhou. Mas aí depois veio qual aí? Depois do Xbox veio... O 360. Isso aí, vieram... Primeiro acho que lançou o 360, né? Depois do Play 2. Isso, o 360 acho que veio antes, não veio? Veio antes. Lançou um ano antes do Play 3. Caraca, isso tudo? Foi. O Wii foi o primeiro da geração lá, foi o primeiro a lançar, eu acho. A Microsoft deu muita sorte de ter lançado... Um ano antes do que o Play 3, porque aquela problemada que teve de 3 headlights, cara. Se tivesse a opção de mudar, porque a galera na época era tão seca que dava 3 headlights, os caras comprava outro Xbox, né? Teve meio que. Foi pro terceiro. Vídeo Xbox, do Tim assim. Que tá presente. É o meu. Na verdade, o meu deu 4 headlights. Foi outro meu. O meu derreteu e escorreu a solda na placa. E é foda, cara. Eu tinha acabado de comprar o Halo da ODST, cara. E o barato vai lembrar da fase. Acho que a fase você pega o Warthog, eu acho que é a segunda. Porque no final da fase você tem que... Você, tipo, chega num penhasco e você tem que pular com um Jeep dali. Quando entrava a cinemática ali... Bum, o videogame começava a piscar as 4 luzes vermelhas ali e desarmava. Mas aí você falou um negócio que eu acho que foi uma grande jogada. A Microsoft... Mas a Microsoft fez o seguinte. Deu esse problema... Os caras lá trocavam, é que o lance é que a gente comprou aqui, a gente não tinha garantia nacional, né? A gente não tinha garantia nacional, então era foda. É, depois que ele veio oficialmente pro Brasil, eu lembro que na época eu comprei mais caro, assim, eu não lembro quanto que eu paguei, mas vamos supor assim, que eu paguei 800, e no Mercado Livre ele era 500, eu paguei bem mais caro, assim, só por causa da garantia. Três anos de garantia. Aí se queimasse, o novo que ela te dava era mais 3 anos de garantia. Praticamente um ano de diferença, né? Do lançamento do Xbox 360, que foi em 2005, em dezembro, e o Play 3 foi em novembro de 2006. Isso aí é uma coisa que a Sony nunca fazia, que o barato vai até lembrar mais ou menos um negócio da época do PSP, que o DS, se viesse com o Dead Pixel na tela, ele te trocava por um novo ou te dava um desconto. A Sony, se viesse com Dead Pixel na tela, ela falava que não era responsabilidade dela, que a tela era terceirizada, era outra empresa. Ela tava pouco se cagando. A Sony sempre teve essa postura, tinha essa parada, a Sony sempre teve essa postura, tipo assim, eu tô vendendo mais, que se foda. É, você vai comprar de qualquer jeito, então dane-se. A Sony, na época do Play 3, ela teve a mesma atitude que a Microsoft teve nessa geração. Você ficou falando que o Play 3 ia ser... Exato, era muito o famoso melhor, salto era, aí, é, ele era mais caro, mas aí você, era só você trabalhar mais. Você comprava e não sei o que. Foi lançado bem mais caro, mas tinha que uma série de problemas. É, era mais difícil de programar, eles falam que fazer jogo pra ele era mais difícil, tanto que o Skyrim pra ele, todo mundo fala que é a pior versão. É cagado quase demais. Quase não saíram. Quase não saíram os DLCs, porque a empresa falou que não tava conseguindo programar. Eu lembro dessa época. Então, era foda. Sempre que saía a versão pra Xbox 360, PS3 e Xbox, sempre era melhor. O Bayonetta, o Deus vai lembrar o port pra ele, foi a SEGA que fez. Ficou horrível. Todo mundo fala que o do Xbox é muito melhor. Tanto que o do Wii U é um port da versão 360. Até que eu tava jogando esses dias aqui pra terminar em casa. E o problema maior era o mercado japonês, que o Xbox nunca teve venda lá, né? Embora o 360 tenha conseguido alguma coisinha lá, mas era insignificante. O mercado japonês começou... é muito fechado, né? É. Eles não aceitam muito uma empresa americana entrar lá. Eles são muito patriotas, esses camaradas. É porque a Xbox não tem jogo com tentáculos e tal, essas porra. E por isso que não vende lá. Não, até tem. Porque de... você tem o Bayonetta de 360, pô. Até tem, pô. Se for lembra de uma franquia chamada Otog? Pô, que é um jogo mais japa do que o Otog, que era do Xbox clássico. O Otog era maneiro, mas era difícil pra caralho. Então, não vingou. O outro também foi um jogo que é de robô lá. A SEGA lá. Tava muito suporte pro Xbox, né, cara? Tinha o Panzer Dragon, que era excelente, o Otog. A continuação do Jet Set Radio era exclusiva. O Otog, acho que, se eu não me engano, era da From Software. Era da mesma isso. Que é hoje. Era da do Dark Souls. Né? E era distribuída pela SEGA. É. Isso mesmo. A SEGA deu muito suporte na época do Xbox do primeirão. Tinha aquele que o Delson adorava, que você jogava com o presidente dos Estados Unidos. Metal Wolf Kills. Esse que é da From Software também. É, da From Software também. Porque tem uma lenda aí que a Microsoft... Ou não sei se a Microsoft tentou com a SEGA ou a SEGA com a Microsoft. A Microsoft, ela ajudou muito no Dreamcast, né? Que o Dreamcast rodava uma versão do Windows. Era pra programar pra ele. Aí tinha uma lenda que eles estavam em parceria pra lançar o Dreamcast 2. Só que aí deu esse problema com a SEGA aí dela falir. Por isso que a SEGA, a maioria das franquias da SEGA foram pro Xbox, assim, aquele RPG. Jet Set Radio, inclusive, Shenmue 2 saiu só pra Xbox. Mas aí você falou o lance do Xbox 360. Os caras começaram a perceber que a engine do 360 era em cima da DirectX também. E é muito mais fácil. Fácil de programar. Port para PC era mais tranquilo. Começou a sair JRPG para ele, que era coisa que não tinha no anterior. O Décio vai lembrar saiu que tinha... um ou outro só. Não, saiu vários, cara. Mas começaram a sair jogos da Mistwalker, que era exclusivo do Xbox. A Mistwalker era o pessoal, é a equipe do Chrono, cara. Do Chrono Trigger do Super Nintendo. E o cara foi do cara do Final Fantasy também. O Blue Dragon, porque eu adoro, que desde o Chrono Trigger não tinha um RPG que eu gostei de jogar tanto com aquele. Aquele que o Delson adora, que é Lost Odyssey, né? Lost Odyssey, pô, fantástico. É o Final Fantasy que não teve naquela geração. É o Final Fantasy bom. Que ele é praticamente um Final Fantasy, mas é um Final Fantasy, porra, bom pra caramba. Design do personagem. Xbox, fala aí, Dudy. Não, mas o Delson, que é o mais imparcial daqui, vai confirmar o jogo que eu tô falando. É foda, é porque ninguém jogou. É o jogo bom que ninguém jogou. Eu falo isso. O character design do jogo é do mesmo do Vagabond, que porra. O Delson tá sabe, cara. Cara, é foda. Tudo que você equipa no personagem aparece, cara. Um medalhão, um anel, um chapéu, alguma coisa. O Delson sabe. Tudo aparece no personagem. Tudo que você equipa aparece nele, cara. O Blue Dragon já é Akira Toriyama, né? Que é o Dragon Ball. Então, tem que agora dar uma ressaltada aí na mesma época do PlayStation, que ele também não tava fazendo feio, não. É o tempo do Fabrício e do Ramon agora. Eu tive os dois consoles. O primeiro que eu tive foi o Xbox 360, né? Joguei e tudo mais. Cheguei a comprar o GTA V na época do lançamento dele. Eu tive depois, porque eu terminei a faculdade, aí eu pude comprar um videogame, né, aquela coisa toda. Então eu fiquei um tempo com a Xbox. Até foi o Delson que me indicou pra comprar e tudo mais, mas ele sentiu que eu tava incomodado com o aparelho. E não é nem porque o aparelho é ruim em si, mas eu tava sentindo falta, por exemplo, do HD, né, que ele vinha com um HD muito merda dentro, e eu tinha que ficar usando pendrive ou HD externo pra jogar GTA e tudo mais. E o controle me incomodava de uma tal forma, cara, que eu não consigo explicar, sabe? Não é porque o controle é ruim, não. É porque você tá acostumado a jogar em um formato desde quando você era moleque e de repente você pega aquele controle completamente diferente. Então o que, que eu fiz? Eu peguei e vendi. Vendi o Xbox e comprei o PS3, que eu também tava seco nos exclusivos. Afinal, a Sony, eu acho assim que ela vende muito, porque ela tá seguindo a mesma receita lá da Nintendo, né? Ela tá criando exclusivos assim de força, sabe? Força bruta mesmo para vender console. Fazendo investimento grande no exclusivo. E outra, cara, eu não me arrependi uma gota de ter pegado o PS3. Apesar de eu não ter jogado o Skyrim no PS3, que eu comprei, na hora que eu comecei a jogar, eu senti de longe a diferença do Skyrim do PS3 pro Xbox. Tanto é que eu não joguei mais no PS3. Eu dei até minha cópia do Skyrim do Xbox pro Deus, porque eu tinha passado o console. Mas olha, o videogame não deixa nada a desejar, cara. Nada. É um puta console. Eu usei todos os dias, uso até hoje. Eu deixo lá na outra casa, lá em Campos, entendeu? Aqui eu tô usando o PS4, mas PS3 eu ainda tenho muito jogo pra jogar e jogo até hoje. Não fica pra trás. E não, o Play 3 ele era mais poderoso que o Xbox, aí não tem nada. Não, com mas certeza. Como os jogos tinham que estar aí multiplataforma, acabava nivelando pra baixo a vantagem do PlayStation. É o que acontecia mesmo, na geração anterior, aparecia, né? Só aparecia nos exclusivos. Verdade. No Last of Us, por exemplo. Mas esse lance que o Ramon falou é interessante ressaltar, porque a Sony, cara, ela é a empresa que fechou muito bem esses jogos dela, e ela defende muito bem isso, os exclusivos dela, porque é o que ele falou, é como a Nintendo, são exclusivos que vendem o console. Eu tenho todos os exclusivos aqui. Se chegar um dia, eu falo mesmo assim, eu tenho o Xbox, né, gosto dos jogos que tem, mas tipo assim, mas a Sony, se ela falar, se você falar, perguntar pra 10 pessoas jogos, a galera vai lembrar só de jogo da Sony, não vai lembrar de jogo da Microsoft. A gente vai lembrar porque a gente tem o console e jogou, mas tipo assim, você pergunta um cara que joga Xbox, ele vai lembrar dos jogos multiplataformas, que saem pra ele, saem pra todos os consoles, mas jogos da Microsoft mesmo, ele ficou muito seleto a um público, tipo assim, específico só, ele não atinge a galera, ele não tem esse carisma ainda de atingir multidão, ele ficou fechado, igual assim, Halo. Fala em Halo, é só os fãs de Halo. Não é todo mundo na casa, vão tem jogar que falar Halo. Que Halo vendeu muito, cara. Não, vendeu, mas é aquele negócio, mas eu que te falo. Você é um público assim, muito seleto, é um público muito específico. Halo. Assim, rapidinho, o Halo vendeu muito, considerando que é um exclusivo de Xbox, que é um console que vendeu pouco. Então, no Xbox One. Ele vendeu isso, o Xbox One. Halo 1, que vocês estão definiu, falando. Definiu o que era jogo de tiro. Mas aí depois ficou pra trás. Tanto que se hoje a gente joga jogo de tiro em videogame, é por causa do Halo. Não, você tá falando assim, não é que o jogo de tiro em si. O multiplayer, ele redefiniu o multiplayer. E botar a sala com, tipo assim, na época era com 12 pessoas pra cada lado. Nunca existiu isso em console. Então ele redefiniu o multiplayer. Tanto que a marca registrada da Bang era o quê? Era o multiplayer dela, que era sinistro. Tanto que quando saiu o Halo 1, ainda não tinha live, né? Então, funcionava em LAN. Os servidores dela eram muito parrudos, muito bons. Até então, hoje, né, cara? Então, e ele redefiniu isso. Todos os outros jogos copiaram. Mas em termos, se você falasse em jogo de tiro, em mecânica de jogo de tiro, pô, o Halo tá muito pra trás, cara. Tá muito pra trás mesmo. Ficou pra trás, na época até ele era ok. É, então, escuta falando, o 2 também, o 1 e o 2. É, vamos ser justos, o 1 e o 2 são sinistros. Mas combina, cara, o 5 pegou esses controles de jogos atuais, eu achei uma merda. Então, aí você vê assim, Halo tem tempo. O 5 foi meio que considerado fracasso, foi o que vendeu menos, na verdade, né? Aí vão outro IP forte do Xbox aí. A gente lembra um IP forte. Fable. É meia dúzia que joga Fable. Se for, mas é muito bom. Mas então, é muito bom. É muito bom o 1 e o 2, né? O Fable 2 na época me impressionou. Eu vi rodando no PC. Mas você vê a diferença da Microsoft pra Sony? A Microsoft, ela, tipo assim, criou essas franquias, mas ela não cuidou. Ela ficou assim, ela ficou fazendo uma cerquinha ali, uma ela tá falando pra dentro, né? É, tipo assim, ela que ela fez? Ela passou um papel bolha no Halo, botou debaixo do braço e que se lasca os outros. Entendeu? Fable ficou as papugas, aí você vê uma franquia de corrida que era top, até o Forza 4, por exemplo, tava batendo em Gran Turismo, né? Ele tava esculachando o Gran Turismo. Forza 5 e 6 são fiascos, entendeu? E olha que o PS4 ainda acho que nem recebeu um Forza dele ainda, né? Se eu não me engano, né, irmão? Ele não Forza não, um Gran Turismo. Ele vai sair o Gran Turismo Sport agora. É, a lenda, é uma das lendas que eu quero falar. Tem as promessas pra ele. O Gran Turismo, são os Duke Nukem da vida. Esse é o problema que eu acho da Microsoft. Ela peca muito porque ela não cuida das suas franquias. Né? E a gente vai chegar a grande franquia da Microsoft se tornou o quê? Hoje o carro-chefe dela, todo mundo aponta pra Halo, mas eu acho que hoje o carro-chefe da Microsoft é Gears of War. Tanto que não era dela e ela comprou, né? Porque era da Epic, da empresa do Unreal. Eu vou chegar, depois vou contar uma curiosidade dessa compra aí. E uns panos por trás. Que aliás, Deus, vale até a pena. Terminei barato. Gears foi aquele jogo que quando você viu assim, caralho, agora é geração nova. Então, agora você... Foi um dos jogos que me fez comprar o Xbox 360. Na verdade, foi o jogo que fez o Xbox 360 ser... Eu comprei depois do PS3, eu já tinha o PS3 e comprei depois o Xbox por causa... Um deles era o Gears of War. E o Halo também, que eu sempre gostei da franquia. E aquela história, né? O Xbox 360 é o que é em termos de hardware por causa do Gear. O Delcio lembra, né? Porque a princípio o videogame teria só 256 de RAM, né? É, isso. Aí a Epic mandou pra Microsoft a tech demo do Gear com o kit de programação com 512 de RAM. Falei, olha, com 512 de RAM a gente consegue fazer isso. A Microsoft olhou assim, coçou a cabeça e falou, tá certo, gente, obrigado. Vocês custaram não sei quantos bilhões pra gente agora, porque eles tiveram que remodelar todo o videogame, né? Pra dobrar a memória RAM dele. A Microsoft já tava meio agarrada em termos de hardware, assim, com o 360. Ela tava querendo, fez um esquema meio que Nintendo fazia. Ela não quis evoluir muito o hardware dela, assim, entendeu? Em termos de memória, né? Evoluiu o processador, evoluiu a parte gráfica, mas a memória ela tava ficando pra trás, entendeu? Enquanto o PS3 tava bombou ali com aquele monte de tecnologia, né? Que era uma caixa sinistra, então, se for ver, botar um do lado da outra, se você for ver a ficha técnica de um do outro, caraca! Era pro Xbox ter tomado pau bonito. Uma coisa aqui que é irrefutável, vocês chegaram a comentar aí sobre os Dead Pixels, da Sony e tudo mais, tudo bem, ela pode ter esse tipo de atitude que é lamentável e tudo mais, mas eu, por exemplo, eu tenho todos os consoles da Sony aqui. Eu nunca tive problema com nenhum. Nunca, nada. Nem num joystick, um botão, nada. Todos os produtos da Sony, a TV daqui, é tudo ponta, é tudo de ponta, sabe? Você não vê assim uma coisa mais ou menos. É sempre muito bom. Vamos aproveitar e puxar esse gancho aí, porque tem umas lendas aí na época do lançamento do PlayStation 3, que eu me lembro, que eles falavam que ia ter como usar ele em projeto científico, que ele poderia trabalhar em multiprocessamento e paralelo. Mas não foi lenda não, eles usaram... Isso aí é verdade lá na USP. Um monte de... Não sei, eles pegaram um monte de... fizeram um cluster só de Deus, PlayStation 4. Só de Play 3. De 4? Play 3. De 3, Play 4, não, Play 3. Mas acho que isso daí não tem... Eu ouvi, eu lembro que alguém comentou, não sei onde que eu li, que o cara perguntou, mas por que eu ia comprar um videogame? Seria muito mais em conta colocar um engine comum de computador, um hardware comum, né? Foi assim, meio propagandista essa... Ah, é da Unicamp, existe, é de 2007 então. A notícia. Mas qual é a finalidade disso? A aplicação, qual é? Você sabe? É um supercomputador. Isso, é supercomputador, fazer análise de dados. Aí as análises você pode fazer de qualquer coisa. Que coisa desde previsão. Desde previsão do tempo até um cálculo assim, qual a probabilidade de cair um asteroide na Terra. São esse tipo de, mas de conta. Essa esse questão existe. Olha aqui, eu vou mandar para vocês. Lembrando, existe. Galera, que também que tem que lembrar que nessa época não existiam esses processadores cheios de core igual a gente está acostumado com hoje aí, não. Tipo, você pega um processador octa-core, não tinha. A ideia deles, pelo que eu dá para mim, como eu sou leigo nesse assunto, mas dá a entender assim, que eles queriam mostrar o poder multitarefa do processador do PS3, que ele já era mais de um núcleo, se eu não me engano. O Cell, se eu não me engano, acho que tinha 4 núcleos. De processamento. Então, eles estavam vendo por essa ótica. Poxa, um processador com mais de um núcleo, por exemplo. A gente estava na época de um dual core da vida e lá já chegava um processador com mais de um núcleo. Naquele filme Chap tem um cluster de PS3. PS4. É de 4. Chap é PS4. É, 4 então. Ele faz a interface lá. Bacaninha. É mais propagandista, né, cara? Porque. Tem que ter, né? Porque, pensa bem, esse propósito que eles estão falando é porque esses. Tanto o Xbox quanto o PlayStation 3 e o 4 e o One, o coração do processamento. Isso não é só do videogame, não. O computador tá nessa mesma ideia. Hoje você tem um processador lógico e um processador gráfico, né? Só que se você for comparar os dois praticamente servem para a mesma coisa, só que o processador gráfico é tipo 100 vezes mais poderoso do que o processador lógico. Então, o videogame é praticamente uma placa de vídeo, uma super placa de vídeo, né? Acho que é a ideia que eles estão querendo tipo, vender, que é como é um processador. Não, e nessa, hoje em dia, esses cálculos também podem ser feitos através daquela tecnologia que quase ninguém usa, porque é mais para desenvolvedor e pesquisa, que é CUDA. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Da NVIDIA, né? Isso, que usa o poder de processamento de gráfico para também fazer essas análises que eu acabei de falar. E hoje tem a nuvem também, né? De usar processamento de outros computadores. É, isso aí já é usado faz um tempo até em nuvem. Você paga lá um servidor e lá eles têm os supercomputadores. E você só recebe os dados, o cálculo, tudo é feito lá. Você vê que doideira. Inclusive o Google que a gente usa funciona assim. Lá em você manda a pesquisa, ele faz o processamento lá na Dinamarca, sei lá. Você vê que essa ideia, cara, que nós estamos vivendo aí de nuvem, é mais ou menos retornando um conceito lá da década de 80, quando os computadores, né, estavam avançando para as casas, que as pessoas falavam assim, não, no futuro ninguém vai ter computador em casa, todo mundo vai ter um terminal que vai acessar um mainframe, né? Que tinha esse conceito de mainframe. É, aí todo mundo, depois de um tempo, isso era uma ideia ultrapassada, o negócio, todo mundo pode ter um supercomputador em casa, agora nós estamos retornando esse conceito de ter um supercomputador em nuvem, para calcular para a gente usar uma espécie de terminal para acessar, né? Isso, próximo... até aquele OnLive é isso, né? O próximo supercomputador aí que o Google vai usar vai ser um Play 5. A gente falou bastante aí do hardware, né, deles aí. E achei legal destacar também uma diferença que eu achei muito bacana entre o PS3 e o Xbox One, cara, é a interface gráfica, cara. Xbox, em termos de interface gráfica, é sinistro. E o servidor da Live updates. Também. É fora o serviço. Naquela dashboard do PS3, eu não achava opção nenhuma pra configurar naquilo, cara. É muita opção, cara. Não é amigável, né? Não, e tem tanta opção que você usa três, sei lá. A interface do 360, cara, até aquela dash inicial dele já era ótima. É, isso aí. Ele era em lâminas, né? Ele era aquelas laminazinhas, assim, isso. Que você mudava, corria pra um lado e pro outro. E atualizou bastante antes de ter essa que tem hoje. Mesmo assim, cara, e a melhoria era sempre visível, cara. E sempre melhorava. O feedback que davam pra eles escutavam nas atualizações. É, isso que eu ia falar. A Microsoft, ela soube ouvir os fãs, assim, o que a galera queria. Ela soube ouvir bastante isso. Agora com o Xbox One, né? Não do Xbox One, mas desde o 360. Tinha aquele programa que era o Preview. Você se cadastrava, você poderia receber versões das atualizações antes para poder testar e dar feedback. Eu faço parte desse Preview. E eu, assim, sou bem ativo. Eu faço também. Então, eu reclamo mesmo. Mando, reporto bug... Reclamo com a galera, dou sugestão e eles fazem como assim, eles não vão ver a minha sugestão, mas ver se no global o que que tá pedindo mais, eles vão lá e atendem, entendeu? Isso que eu achei bacana. Então, galera, uma lembrança aqui que eu tenho muito legal foi a primeira vez que eu vi o God of War lá na casa do Fabrício. A gente morava em Campos, né, Fabrício? O God of War que eu mostrei a você do PS2, né? É, mas não era do, do PS3. Do PS2, né? Do PS2. O Fabrício tinha uma cópia que funcionava bem ou era aquela cópia que travava na ponte? Não, eu tinha as duas, aquela primeira do Ícaro e tive a depois que passava. É, porque o jogo era DVD de dupla camada e o pessoal gravava em disco comum na época, né? Que era DVD 9 na época. Fazia DVD RIP. Fazia DVD. Eu não zerei por causa disso. O Fabrício lembra, tinha uns caras, tinha umas cópias e os caras reduziam a qualidade da CG pra caber no disco também. Isso. Reduzia até o crédito no final do jogo. Ia lá o jogo, tipo, dava um bug assim e acabava pra poder ter espaço. Usava DVD dual layer, né? E o pessoal gravava em uma camada só. Mas aí eu apresentei que realmente... Pra época, era um jogo divisor de águas. Era. E eu não conheço ninguém que fala assim, esse jogo aí é ruim. Eu não conheço. Todo mundo ficou doido quando viu o God of War. Todo mundo quis o God of War. Não, fala aí, Deus. Não, tem gente que me pergunta até hoje, ó, quando eu mostro o Xbox, e aquele jogo do Deus da Guerra? Até hoje, ninguém me pergunta. Esse não tem. O que chama atenção no God é a trilha sonora, né, cara? Que é muito forte, junto com os gráficos. Então, ele é extremamente violento, não é nem nas porradas, não. O que eu vejo de violência nele é a linguagem, né? E a forma com que os personagens se comportam. Isso que eu acho brutal no jogo, sabe? Porque as porradas, assim... Eu acho até um pouco babado, porque os inimigos desaparecem. Seria brutal se ficasse o corpo deles. Não, mas aí você já vai na limitação, né? Por exemplo, eles falam que o God of War 1 do Play 2, o cara não tem armadura, porque o videogame não aguentava. Sim e não, porque o God of War Ascension, cara, ele tinha tudo pra fazer isso. Ah, não, mas isso aí já pode dizer que foi preguiça. A gente tá falando do que o Fabrício falou, do Play também, 2. O 3 tem um visual, assim, fantástico. É o God of War, assim, mais aclamado de todos, apesar de eu não achar o melhor, que eu gosto muito do Ghost of Sparta, do PSP. Isso então, que eu ia falar, ele é muito bom. É o cara, o melhor. Do PSP não perde nada pro Play 2, cara, é impressionante. É inacreditável pro PSP o gráfico. Não, eu tô jogando ele no PS Vita aqui, cara, e já tô viciado de novo, porque a gente ganhou na Plus agora. Esse é Ghost of Sparta que tem o Leônidas barata? Ou é o... É, que tem o irmão do Kratos lá, que é igualzinho. O irmão do Kratos é o Leônidas, o 300, que é igualzinho. Mas deixa eu falar que o God of War sempre teve a manha também de todo todo o God of War. A primeira fase é frenética pra caralho. Suga o jogador. É aquele coisa que ganha. E você não acreditar, assim, caralho, não é possível, mano. Tá acontecendo isso. Aí já te ganha, porque depois até... Normalmente entra até uma calmaria, assim, um puzzle, umas paradas, mas a primeira fase... O Colosso de Rhodes no 2 explodiu os cérebros, cara. O Barata sempre falava isso, né, que a primeira fase também era algo de explodir a cabeça, pra depois começar, aí ficava um joguinho de... Até vi um chefe, né, de novo, né, que a primeira fase era sempre algo absurdo. Num é a Hydra, como falaram, e o Colossus no 2, no 3, você escalando... Um monte de Olimpo nas costas de Gaia. Cavalo de águia. 3 é o Poseidon. Cara, o 3, as lutas contra... Eu falo uma coisa, cara, que falou da trilha sonora, mas o design de personagens, cara, se você perguntar como é que é um deus do Olimpo hoje, eu vou falar. É o que tá no God of War. Não consigo imaginar o Poseidon, Zeus, Apolo... Qualquer personagem diferente do que é apresentado. É muito maneiro mesmo. Cara, o design dos personagens é algo absurdo. O personagem lá, o Hades, com certeza o cara que fez o Skyrim se baseou no deus, o Hades. Ah, não, mas o Hades eu acho mais maneiro do Hércules da Disney. Com claro, com foguinho na cabeça. Né? A gente esqueceu, Ramon, de falar da franquia lá do PS2 e depois chegou a voltar no PS3 do Kingdom Hearts, né? Mas o Kingdom Hearts é o mesmo problema, né? Eu gosto pra caralho, mas é aquele negócio. É um público muito, muito seleto. Então, mas o jogo é muito bonito pra geração que saiu. O do PSP, cara, nossa, é... Você olha aquilo, você não acredita que aquilo tá rodando no PSP, não, cara. É uma franquia... Até no DS, cara, que é um videogame assim que sua pra rodar as coisas, até no DS ele consegue ser bonito. É, mas no DS não é 3D, né? É sim. Tipo, não, é o shading, assim. Não, é em 3D, sim. É 3D, e é até bem feinho. É, mas pra roda. Mas pra quem tem DS, não vê aquele tipo de gráfico no DS. Em nenhum jogo. Ele é foda. Pro DS, pros padrões do DS, ele tá foda. E esse jogo aí, a fanzada deles, a galera é doida no jogo mesmo. Tanto mas que o jogo é muito, muito bonito e bom. Jogo, só que é um jogo desconhecido, cara, mesmo. Mas é aquele negócio, não tem como esse jogo não ter feito sucesso na época do Play 2. Porque os caras foram lá em Final Fantasy VII, né? Mas o Kingdom Hearts, cara, ele não é tão desconhecido porque por causa da Disney, né, cara? Ele mesclou o universo Final Fantasy com os personagens Disney que são conhecidos pra caramba. Mas é a jogada. Sim, mas criança mesmo não gosta deles, porque o jogo não, conta a história. Não, claro, isso aí não é pra criança, é pra gente mesmo, barbado, velho. Não, tanto mas que... quem merece aquela fase da pequena sereia lá no Play 2, cara. Você só fica cantando e dançando e apertando o botão o tempo todo, velho. Tanto, cara, que lançou o material de Kingdom Hearts, foi lançado, tanto HQ no Brasil, lançou o álbum de figurinha que eu completei, que eu tenho, cara, e ela trouxe, né, ele é bem popular. Mas vamos falar a verdade, o jogo é bom porque tem o Pato Donald. Play 2 vale mencionar também, que não pode deixar de falar, além do Gran Turismo que continuou do Play 1, né? Vendeu de forma absurda, embora eu não tenha gostado muito de Gran Turismo, eu nunca liguei muito, eu gostava mais de Forza. Principalmente porque os carros são carro do Chuck Norris, né? Exato. É indestrutível. Burnout dava um banho porque... Cara, Burnout é de longe o melhor jogo de corrida. É exatamente o oposto. É o Burnout. O que Ramon falou do Burnout? Burnout é foda. Ah, a gente fala que você não gosta. Eu ia falar, corta esse moleque até agora. Não, o Burnout Dominator é o melhor, cara. Não tem não, não. Esse aí mesmo. Eu também não tenho que não. O Takedown que é o melhor. Hã? É o mais batado. O Takedown do PS2 e do Xbox é de longe melhor. Eu prefiro o Takedown também, o 3. Cara, o 3, bicho, cabeça explodiu quando jogou aquela porra, cara. É alucinado. Também é alucinante mesmo. O 3 foi o primeiro que eu joguei. Aí depois teve um outro que eu não curti tanto, parecia que era um Paradise, que já não tem nada, não é tão assim, né? Horrível, pior que não, pior que é, cara, pior que ele é bem porradeiro, porque ninguém jogou o jogo, porque o pessoal fica perdido, porque ele é, entre aspas, é um mundo aberto. É um Need for Speed. É, mas ele é muito bom, é porque ninguém pegou a manha do jogo, entendeu? Ele é um jogo muito rápido, ele tem aquela pegada toda porradeira dos Burnout mesmo, de explodir tudo. Só que ele, tipo assim, ele te dá mais liberdade. Aí até você se acostumar com essa liberdade, pessoal, tipo assim, a proposta do Burnout 3 e até o Dominator, né, era em linha reta e porrando todo mundo. É. Quando você cai numa ilha, que você tem várias direções, você fica meio perdido. E você não tem lugar, assim, a corrida. Você chega num ponto... E buzina pra um carro e já entra porrando. Não tem load, não para nada, entendeu? O jogo forma o grid rapidinho e já parte. É, o online e o offline é integrado. Não separa, não tem que online. Que online, porque eu comprei aquela merda e me decepcionei. Não, mas porque aí. Quando eu comprei, o servidor tava fechado. É, não, isso aí, mas esse é vacilo da EA, né? Isso aí é culpa da EA, porque a EA. Ela fecha servidores, né? Cara, isso é muita sacanagem, cara. É porque senão os FIFA não vão rodar legal. Isso. Sobrar anda, verdade. Né? Porque sai um FIFA cada ano. É, entendeu? Aí, e ela não desliga FIFA. Você eu fiquei muito puto, cara. Eu comprei o jogo pra jogar online e cheguei lá, o servidor tava fechado. Eu acho sacanagem, porque tem conquista online. A galera quer platinar o jogo nunca vai conseguir mais. Aqui, voltando aos exclusivos do PS2, não pode deixar de falar, né, cara? O Ico eu não joguei, mas o Shadow of Colossus. O Ico eu joguei depois do Shadow of Colossus, mas é tão bom quanto. Só que o Shadow of Colossus tem aquela grandiosidade, né? Lendo dos Colossos. Mas a jogabilidade é tão boa quanto. O Ico, cara, Shadow of Colossus eu não arte, terminei, cara. Eu joguei na época quando eu peguei com o Fabrício. Eu nem joguei o remaster dele. Eu comecei a jogar eu só parei quando eu zerei. Eu parei, acho que foi no quinto Colosso, cara. Acho que naquela que é tipo uma águia. Ah, tá, o que voa. Eu joguei só... Aí depois eu peguei um save do Fabrício só pra testar. Foi o último Colosso, né? E, cara, você tá andando no cavalo, você chega lá, você vê um castelo lá na puta que pariu, grande pra caralho. Rapaz, será que o bicho tá lá? Você começa a andar, de repente o castelo começa a mexer. E você, não, pera aí. Rapaz, você anda pra caralho pra chegar perto do bicho, cara. É, foda, tipo esse assim, jogo é muito bom. Tipo assim, não é, grande não define, cara, o tamanho do monstro. E outra, Shadow of the Colossus, ele é um jogo que, na verdade, quando ele foi liberado, ele não tava pronto, né? Porque eles acabaram com a verba do jogo só em produção de arte. Porque eles não tanto tinham mais... Tanto que o pessoal que fuçou a ISO achou tipo um... Mostra um jardim suspenso. Um jardim suspenso que não, parece que não tem nada. Até inimigo mesmo, era pra ter inimigo assim durante Tem lenda sobre o que seria, acho, o 13º Colosso, né? Não, e inimigo 7. Mesmo comum, sem ser colosso, porque você no jogo é só colosso. Ah, sim, sim. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram continuar a produção do jogo. Eles queriam colocar inimigo, só que o dinheiro foi tostado na produção de arte do jogo. É belo, aí eles liberaram. Né? Eles liberaram o jogo. Aí eles liberaram tudo daquela forma. E esse jogo foi o divisor de água em tamanho de inimigo. Depois dele, foi tipo um monte de jogo. Aquele Lost Planet é um chupadão, assim, de Shadow of Colossus nos maneiro, inimigos. Mas é maneiro, cara. Mas, então... Tem um filme do Adam Sandler, que, se eu não me engano, é Reine Sobre Mim, que ele é um dos melhores filmes da Adam Sandler. Ele vive um cara que... Esse aí é... Não, pô, esse é de foda. Drama. Esse é... que Deus tá falando é um drama. É cara, Reine como é que mim. Depois de Shadow of Colossus vem filme já dançando, né? Não, eu vou te falar. Atenção. Não, Reine sobre mim. É porque ele é um cara que ele passa por uns problemas com a família dele e ele fica só dentro de casa e jogando Shadow of the Colossus, cara. Aquele camarada que é o... Que é o ator que faz o... Como é o nome daquela armadura lá? O War Machine? O Adam Sandler. O ator que faz o War Machine nos Vingadores é contracena com ele. Ele é um dentista, se não me engano, um médico, alguma coisa assim. Esse aí ele convida era, ele. Ele tinha alguma coisa a ver com o 11 de setembro, né? É isso, exatamente. Isso, mas ele é muito foda, filho. Eu acho que é a mulher. Aí tem, aí por isso que eu falei do Shadow of the Colossus, que ele fica viciadão lá jogando, só joga Shadow of the Colossus. Então, mas o nome do ator que interpreta o Adam Sandler é Adam Sandler. É. Ele só interpreta ele mesmo. É, ué, isso que eu não sabia que ele fazia outro ator, não, outro personagem, não. O personagem. Mas isso. É muito bom o filme, vale a pena. E até pra você ver o Shadow of the Colossus. Então, voltando ao assunto dos videogames, uma parada que sempre me incomodou no PS3 foi o servidor da loja virtual, cara. Que até hoje a gente passa raiva com aquilo. Você vai abrir um vídeo pra assistir um trailer de um jogo, ele fecha o programa na sua cara, ele trava. No PS4 resolveram isso, mas até hoje não resolveram isso no PS3. E eu lembro que a live era bem estável, acredito que esteja até hoje, né? É, a live ela criou um padrão de qualidade, né, cara? E aproveitamento de banda também. Eu cheguei a jogar online até no PS2. Só que era impossível. Era impossível. Cara, o Delson jogou no 360 com um link de 128k, não foi, Delson? Eu jogava Halo 3, aquele deathmatch dele lá. Com e o Battlefield 43 dividido. Também. Não, platinei o Battlefield 1943, cara. Acho que é o jogo que eu mais joguei, assim, no Xbox 360. Assim, pra passar tempo, entendeu? Em casa, era ele. Eu chegava e jogava uma partidinha de Battlefield. E era muito mas suave, cara. Mas o PS3 até 1 mega, eu acho que ainda continuava dando lag nos jogos no PS3. É, o PS3, ele precisa de uma internet boa pra você segurar a onda. Não, mas não depende só disso, que... não. A live do Delcio tá aí, ó. Eu e o Delcio, a gente zerou o Splinter Cell Conviction, nós dois conversando no bate-papo do. Criando sala pra conversar. Os dois de internet de 350k. Jogou, patinou lá. Jogou liso. Sabe o que é não ter um lag no jogo? Nem cortando voz, nem nada. Foi a gente jogando esse jogo. Então, não acreditava, velho. O lance disso daí, cara, é o negócio de otimização de rede. O PSN provavelmente ela não tem uma rede otimizada para o Brasil, entendeu? Então o que acontece? Você vai jogar um servidor, o Battlefield que eu uso de exemplo, que eu jogo no computador. O meu ping nunca é bom, porque os servidores nunca estão no Brasil. É o contrário de quem joga na live. É, mas isso mudou no PS4. Eu acredito certeza, sim, né? Que... É, mas a nossa internet também melhorou isso. Tinha. Então por isso que eu não levo em consideração. Não levo tanto em consideração. Não, né? mas a minha internet era a mesma quando eu tinha o PS3, pô. É, não depende era tanto mesmo. Da internet. A internet é que nem um cano de água, cara. A pressão dele vai depender se você tá perto ou longe da caixa d'água. Se a caixa d'água estiver longe, ela vai ser fraca. Pode ser um cano gigantesco. Nossa, que alusão, hein, Bruno? É, mas é uma... é um exemplo. Não, mas a minha internet não era, entendeu? Eu tinha lá de 1 mega e ficava ruim. Do PS3 não dava pra jogar online. Ah, sim, entendi o que você tá falando. Eu tentava jogar o Bad Company 1 no PS3 com verbo de 1 mega e eu quase morria, cara. É, mas eu entendi o que o Bruno quis dizer. Ele quis dizer que os servidores da PSN, né, por não ter servidores dedicados assim no Brasil ou algum outro, ia muito longe, né, buscar fazer essa transição, essa troca de dados. Mas de todo jeito, o Xbox vocês não chegaram a jogar, eu cheguei a jogar só com o negócio americano, jogando. Sem ter a live brasileira. É, mas aí você precisa falar, a qualidade do serviço. O Conviction era americano, o servidor, pô. Não tinha no Brasil ainda não. Não, mas que ele tá falando, o que o Bruno tá falando, a qualidade do serviço. É, porque é a mesma coisa do Netflix. A Netflix, a gente nem sabe onde fica o servidor, mas ele funciona bem aqui, né, pra gente, entendeu? Se tivesse a internet, a Netflix se bobear funciona. Exato. Aí não conta tanto a banda sua, conta como é que tá a infraestrutura da rede, entendeu? No 360, ele só burfava. Aí eu tinha internet de 1 mega depois também. Ele só burfava no Tekken. Que ele dava lag mesmo. Ficar pesado também nos outros jogos, cara. Principalmente quando ia jogar, né, Bruno? No Tekken eu joguei com você, joguei com outras pessoas, com gente contra. Quanto americano, fudeu. É. Aí, ó. Então é isso que eu tô falando. Vai definir. Se fosse eu contra o Bruno, ia bem com jogador isso, brasileiro. Deus. Mas isso aí, ô Bruno, era porque você tava, na verdade, pegando dois servidores de lugar diferente. Até chegar a informação de um pro outro, os caras ficavam putos. É. Mas aí que eu falo também. Mas isso aí também eu acho que você deveria ser os servidores lá da Namco, porque você vai no pega o meu lado, o jogo de luta que eu jogava era Street Fighter 4, cara. Não tinha lag naquela porcaria, não, velho. É raro você pegar uma conexão ruim. Às vezes você pegava um cara com um risquinho assim de conexão, fluía. O jogo era tranquilo. Mas era assim também, ele fluía. E quando não dava pra jogar, ele nem entrava. Era raro você começar uma partida e ele te desconectar. Quando não dava, ele já falava, não dá. Ele nem iniciava pra você. Deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui do Halo, que a gente não falou, que o Halo, a galera mesmo, a massa mesmo, comprava Halo, nem jogava campanha, ia direto pro multiplayer. É, foi o que eu falei. É o que a galera faz em Call of Duty até hoje. Pois é, Call of Duty e Halo. E Call of Duty tem a campanha bem melhor que Battlefield. Também. Battlefield tem muita gente que só joga online. É, mas o Battlefield, a proposta dele sempre foi essa. Agora, o Halo e o Call of Duty sempre tiveram... O Battlefield, a campanha é meio como se fosse um extra pro jogo, né? E o Halo também. O modo história dele ficou assim, né? Ficou um extra. Porque, na realidade, era o modo multiplayer, que seria o extra, acabou virando, tomando o papel comprava, principal. Nunca jogou a campanha, assim, ia direto já pro multiplayer. Mas qual é o Halo que tem aquele gráfico foda no 360? É o 3 ou o 4? É o 4, né? É o 4, tem um gráfico. É o 4. Então, mas, porra, a campanha dele é potente, cara. A campanha dele é maneira. Não, as campanhas do Halo são de boas mesmo. Tem história. Tem história e tudo. Tem história e tudo. A história é animal, cara. É foda pra caralho. Então, o lore do Halo tanto é muito que foda. O Master Chief não ficou famoso à toa, né? É, o universo Halo, ele é muito rico, assim. É muito rico, cara. Muito. Você jogar o jogo, todos os jogos, do 1 ao 5. Você vai ter de background aí que você vai. Você nunca ter lido nada, você vai ter 20% do universo do jogo. É, ele mistura parada religiosa, né, Barata? Quase ninguém sabe disso, que a guerra é religiosa, não é guerra assim de. E detalhe, né, só pra começar a aproveitar e falar de Halo, na próxima E3 agora vou mostrar o Halo Wars 2 jogável. É, Halo Wars é o jogo de estratégia, né? Quem vai apresentar a conferência vai ser Beyoncé. Ah, meu Deus. Mas o Halo, igual você estava falando, tem um público. Um público específico. Eu vou ficar rindo essa merda, não. Mas foi dele que saiu a Cortana, né? Pra molecada aí mais nova. Como é que é? Ah, é. A inteligência artificial da molecada mais nova. A Siri do Windows Phone é a Cortana. É, que não fala português ainda no celular até hoje. Siri. Mas ela tem no Windows 10 também, tem esse Tem, então. Ela, tem, Windows, tem. Ela começou no Windows não, 8 pro celular. Mas ela é do universo do rei. É então. A voz, né? A voz. É aquela mulherzinha azulzinha, assim, não é? Inteligência artificial. A última aqui rapidinho do Halo, que vocês sabem que o Halo era da Apple, né? Tem vídeo até do Steve Jobs falando assim, o Halo é a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Aí a Microsoft foi e deu dois pés no peito do. Do Steve Jobs. Foi com a musiquinha do Mortal Kombat. A gente falou muito do God of War também, mas a gente esqueceu de mencionar, porque o carro-chefe do, da Sony hoje não é o God of War. É o Gran Turismo. É o Uncharted. Não, não. O Gran Turismo, rapaz. O jogo mais vendido pra play, da plataforma PlayStation até hoje é Gran Turismo. É, Gran Turismo é sinistro. Por isso que ele é o carro-chefe. É, o é. Tá bom, Barata. Gran Turismo, carro-chefe, jogos de corrida... Barata tá on fire hoje. É, agora vamos falar um pouquinho dessa nova geração aí, que teve algumas polêmicas aí, quiseram acabar com jogos físicos, a mídia física e com as DLCs aí crescendo influência. É, cá entre nós, né, cara, podia acabar com a mídia física, porque pô, você paga R$200 num disco em Blu-ray pra você ter que baixar 30 GB pra instalar o já jogo. Acabou, não, né? E outra, você tem que instalar o conteúdo do Blu-ray, dependendo do jogo, porque o Blu-ray ele tem uma leitura lenta, então ele instala o jogo no console, pro console ler do HD, pro load ser mais rápido. O disco, na verdade, seria só a chave de acesso. A chave de acesso, exatamente. Isso. Na verdade, a mídia física ela não é mais utilizada da forma que era. Cara. É igual o Barata falou, né, Barata? Era melhor ver começar a vender jogo em pendrive. Cartucho. É o pior dos dois mundos, cara. Cartucho. Porque você compra o jogo. O pior dos dois mundos. Você tem que instalar, baixar o jogo e o jogo só roda se o disco estiver no console. Isso. E atualizar ainda. Ó, dou uma dica pra vocês, tá? Quando vocês forem instalar um jogo, desconecta ele da rede, instala ele pelo disco e depois você só atualiza, senão ele vai baixar a porcaria toda. Entendeu? E não é dica que de bobo. Eu fiz isso com o Halo. O Halo demorou a primeira vez que eu fui fazer aqui em casa, quase que uma semana. Isso aí é só no Xbox. O Halo Aniversário. Não, mas o Halo Aniversário você não tem noção. É quase 70 GB, né, Barata? O Halo Master Chief Collection aí, eu demorei então, duas semanas pra conseguir jogar. Eu sofri com o The Division aqui, cara. Grande aí, pra caralho também. Mas esse aí você ainda consegue instalar parte por parte, assim. O do Halo, não. Ah, isso aí perde muito da vantagem do console. Eu comprei o Battlefield, aquele último, sem ser o... como é que chama aquele? O... Hardline? Que vocês estão... Isso, Hardline, 46 GB. É, cara, e tem que levar... A piada passou batida. Qual? O The Division, que dá pra instalar parte por parte. Assim. Rapaz, eu tô com todo zoando que eu nem percebi essa. Aí eu baixei o Hardline, aí depois você vai tentar jogar e fala assim, tá indisponível lá uma atualização de 12 GB. É. Acabou. E você com só consegue jogar depois que você instala. Se você botar sim, só depois que instala, mas aí aparece uma mensagem. Você quer realmente jogar sem instalar, aí você fala assim, porra, o jogo deve estar bugadaço sem isso. 12 GB, pô. Melhor baixar. 12 GB. Esses 12 GB é o áudio do Roger. Deve ser. O Rise of the Tomb Raider, você bota ele pra instalar, quando dá 5% ele já fala assim... Esse então, jogo está pronto para iniciar. Aí você entra e não você consegue fazer nada. É só o menu. Você só consegue ver o logo do jogo. Assim e fala, não, o jogo não está pronto ainda. Mas esse lance da mídia aí, cara, eles queriam colocar tudo digital, né? Principalmente no Xbox, que na realidade queria deixar o console conectado direto. Assim. Apesar de que, se você parar para pensar... Ninguém usa mais o console sem estar conectado não, isso, cara. Isso aí foi um mimimi, uma palhaçada, rapaz. Você analisa o que faz que a empresa. Não, que a empresa mas te obrigar então, tá tudo bem, mas eu falei, você vê como. Cair. Não, se sua internet com certeza. Cair. Mas, tipo assim, o lance né, nem tá conectado direto, porque todo mundo já fica. O lance seria esse aí, se ele funcionar só se tivesse conectado. né? Uhum. Igual assim, caiu a internet e não poder jogar o jogo. Que merda. Aí a Microsoft sendo babaca de falar que quem não tem, então quem não quiser, que fica um 360 mesmo. É, e ela matou o 360 já, não tem mais suporte. E o cara foi demitido, né? É, dançou. Falou, deram uma geladeira no cara que fez esse comentário. Falou isso mesmo, né? Três no pau. O cara falou isso lá na frente, lá, achando que ia dar de fodão. Se fudeu. Aí os caras da IGN falaram depois. Não, meu amigo. Pra quem quer ficar, mesmo sem internet, tem outro videogame, tem o PS4. E aí que vocês aí estão falando, que eles abriu... Isso aí que vocês estão falando abriu oportunidade na época da Sony chegar e falar: oh, o nosso é totalmente contrário do que os caras lá estão falando. A Sony zoou pra caralho a Microsoft, que esse negócio você não ia conseguir nem emprestar jogo. Cara, esse negócio de sempre a apresentação da Sony vir depois, eles devem ter tipo assim, eles sempre devem gravar duas apresentações. Se a Microsoft falar uma coisa, eles mostram um vídeo. Vocês falaram, igual aquele negócio, quando falaram que ia ter aquele negócio de DRM, né? Eu não lembro o termo agora, aquela trava de... DRM, você comprou um jogo, você não pode emprestar o jogo pro outro. Então, isso quando eles anunciaram aquilo, aí eu acho que os caras da Sony gravaram naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Corre, então, não, aqui a gente funciona dessa forma aqui pra emprestar jogo. Então, o cara vai, pega o disco, passa pra mão do outro. Tá vendo? Toma, funciona. Aqui. Cara, obrigado. Pronto, é assim que é no PlayStation. Cara, isso foi de esculachar, eu ri isso, alto. Isso passou mesmo, Duda? Passou. Isso aí foi um tapa na cara da Microsoft. Foi, assim. Foi aí que mudaram tudo. Eu lembro. Em menos de uma semana eles já voltaram atrás falando que não era nada daquilo, que era uma estratégia que não, já sabia que não ia dar certo, admitiu até a merda que tinha feito. Ainda bem. Inclusive, né? Eles mencionaram na época que tinha a possibilidade de você comprar um jogo e podia compartilhar não sei quantas contas, você lembra, Delcio? Uhum. Esse é até tipo Steam. Isso aí chegou a ter, eu acho, esse tipo de coisa de mídia digital, de na poder gambiarra, baixar, né? Assim, tantos consoles. É porque uma coisa que enfraqueceu um pouco do jogo no PC é como ficou complexo, né? Tem que comprar, instalar, e o console ele servia sempre pra evitar isso, né, cara? Aí o cara agora vai... Acabou que o console tá ficando... 60. O pior, igual o Barato falou, o pior dos dois lados. Você paga mais caro que um jogo de PC, você tem a porreação ainda de instalar, fora as atualizações constantes. E o jogo digital não é mais barato que a mídia física. Não é. Cara, eu não admito isso, cara. Eu comprei o Uncharted 4 físico porque saiu quase R$50 mais barato, cara. Aí, mas explica isso. Digital é tá só na... esses que eu comprei. Digital é de R$2,00, R$5,00 e o hardline de R$40,00 que eu paguei. É, eu só compro pra quando é por mega promoção, né? O de R$199 fica pra R$30,00. Então, mas o valor dele é R$120,00 que marca lá pra você comprar. Eu acho, cara, que esse lance de ter que instalar, eu acho que isso não volta atrás mais, até pelo tamanho dos jogos. Imagina o videogame processar a parte gráfica tudo e ficar descomprimindo dado direto. De uma mídia, De uma mídia não, que pô, é antiga, aí, né, cara? Mas aí instala no HD do jogo, pô. Não obriga o cara a baixar o jogo. Tem que rodar, não, pô, sim, mas você não precisa baixar, porque eu te falei. Você pode... instalar ele, é errado a forma como que tá implementado no videogame. Se você tiver sem internet, você consegue instalar ele, depois você tem que só que atualizar. Eu não sabia disso. Você pode. Não, eu faço isso direto. Pode fazer o teste aí que vai instalar tranquilo. Porque ele, no Xbox, ele aparece instalando, ele não aparece baixando, aí eu nunca... Não, você pode... É tipo assim, ele meio que emenda a instalação com a atualização. É, exatamente. Aí ele faz tudo... em segundo plano, você não vê que ele tá atualizando, ele não mostra, ele instalando depois atualizando, ele já vai baixando tudo ao mesmo tempo, aí demora pra caramba. E por isso que eu falo, acho que essa é a dificuldade, ficar descomprimindo, né, dados em tempo real ali. Imagina a sua unidade ótica ali ia fritar sem rodar o disco, já esquenta, imagina se aquela porcaria começar o laser ali ativo. Por isso que eu comentei aquele dia com vocês, que essa tecnologia do cartucho, entendeu? Porque tá rolando aí uns boatos da Nintendo. Por quê? Porque a empresa que vende chips para Nintendo, para fazer cartucho para o DS, ela anunciou um aumento na receita para o ano que vem, justamente no mês lá que a próxima geração aí, o Next, vai sair, né? Então a galera tá especulando de que, como esse console, a Nintendo vai ter que inovar muito, a galera tá especulando que ele vai ser um console híbrido, né? Que ele vai ser tanto de mesa quanto portátil. Então isso só vem a fortalecer a ideia de que os cartuchos vão voltar, cara. E isso vai acabar com esse problema que nós temos com as mídias. E se se tratando de Nintendo, é bem possível. Porque se você pegar um jogo de 3DS mesmo, os jogos são grandes pra caramba. São fodas, cara. Entendeu? São grandes. Ele roda naquele SD próprio da Nintendo lá, né? E é super rápido, porque o quê? É um periférico, né? Ele tá diretamente ligado ali na placa. É como se você estivesse colocando uma memória no computador e roda ali na hora. É um periférico mesmo. A banda, né, de transmissão de dados é muito maior. Mas, tipo assim, pra nossa realidade, um jogo hoje, em média, aí, eles já estão conseguindo comprimir bem o jogo. Quando você vem, por exemplo, Metal Gear 5, que é um jogo gigante, ele instalado no seu HD é 22 GB. Eu fiquei de boca aberta. Só 22 GB, pro padrão de hoje. Entendeu? É um jogo gigante. É pouco. Ele é menor que o God of War Ascension no PS3. Então, aí com as atualizações, aí você vai ter o HD para receber só atualizações. Né? Você vai ter uma espécie aí de SSD, né? Um cartucho SSD. Né? E o HD só pra DLCs. Pô, seria bacana, mas o custo disso que ainda não sei como mas vai ser viável. O que é os vídeos que eu assisti são assim, vídeos de análises e especulações, né? De que existe a ideia de colocar algumas partições dentro do cartucho que não são somente leitura, mas que também são para gravar ali dentro com a licença que o cartucho dá. Gravar as próprias atualizações das DLCs dentro do cartucho, nessas partições. Então, por exemplo, se você pega o seu jogo e leva para casa de um amigo seu que tem o mesmo videogame, o jogo já vai atualizado. Esse deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse lance da mídia física, da mídia digital, que eles estão esquecendo, cara, que uma parte importante da propaganda do jogo é esse negócio do cara emprestar para um amigo, né? É. A mídia digital não tem esse negócio. Um lance aí da negócio de meio ambiente, né? Já tiraram o manual dos jogos. Né? O jogo você compra uma capinha plástica com uma folhinha dentro. Uhum. Né? Já tiraram isso, que era maneiro você ter ali o manual. Eles podiam ter uma alternativa pro manual, o custo do manual, eu creio que pra ele devia ser centavos, cara. É. Faz uma outra cultura. Vai lá, vamos supor, manual em papel reciclado. Sei lá, até, né? Não, Delcio, isso aí é lenda, porque aí todos os jogos, principalmente esses jogos aí considerados, né, AAA que falam, tem aquelas versões pra comprar de colecionador que pra vir esse tipo de coisa. Sim, agora, só na versão de colecionador, versão completa. Versão vem com jogo, vem com tabuleiro, vem maneiro, com não sei o quê. Maneiro mesmo era pegar. Isso aí. Maneiro mesmo era pegar aqueles jogos de Play 1 lá, aqueles RPGs que vinham com encartes de 90, 100 páginas. Não, quer ver? Eu comprei um jogo que cara, eu adorei. Cara, ele tá doido pra falar de Final Fantasy VII, cara. Você viu que a volta que voltou pro Play 1 só pra falar de. Rapaz, tinha jogo com mapa, que vinha com mapa dentro do O Skyrim, GTA, velho. Até hoje, velho. O Skyrim, lembra, cara, da Paula jogando o GTA 4 do 360, cara, com o mapa aberto no sofá, pra não ficar dando pausa toda hora. É. O Red Dead vinha com mapa também. Vinha com mapa. O Skyrim, ela não fala bem, o jogo GTA. Tinha GPS, não? GPS celular. Até o Far Cry Primal tem um GPSzinho embaixo. Pois é. Não, mas o GPS não era detalhado igual o mapa. É, o mapa, os mapas são bem. É que o mapa é a visão global, né, do negócio. Do né? Red Dead, o mapa é maneiro também. Aí, falando desses consoles da nova geração, eu fiz uma paradinha aqui que eu montei, que eu coloquei como se fosse, essa geração é geração de promessas. Aí eu citei, eu relistei umas promessas, tanto do Xbox One quanto do PS4, entendeu? Porque eu achei interessante, alguns jogos que a gente tá esperando aí, desde quando o videogame foi lançado, a gente tá babando aí na expectativa, né? Ah, e eu fiz até um rankingzinho das promessas, assim, que quem tá cumprindo essas promessas, né? Eu achei legal que o Xbox, ele mostrou um jogo chamado Cuphead. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Cara, eu tô doido pra comprar isso, cara. E... Não vi. Mas fala aí. Esse jogo deve ser sensacional, cara. É um jogo tipo Contra. A jogabilidade tipo Contra dos jogadores. Tendo que ser difícil, mas o visual dele, o gráfico, puxa muito pro desenho da Disney da década de 30. Ah, eu vi. E é tipo assim, a animação do jogo é algo absurdo de foda, cara. Bonito, mas mesmo. O jogo é tipo assim... É pesado, meio que tipo assim, eu acho que o protagonista morre, é meio que faz um pacto com o diabo, alguma coisa assim, pra ele pegar almas pra se safar. E cara, mas tipo assim, é como se estivesse vendo aqueles desenhos antigos do Mickey, cara, década de 30, década de 40. É então. Muito maneiro, cara. E mas vai ser exclusivo pro Xbox One. É. Aí eu botei nessa lista de promessas os exclusivos. Aí a gente tem no PS4... A gente tem aí o tão falado The Last Guardian, que reviveram ele, né? Que postou na E3. É promessa de Play 3, né? Então, isso aí. E, porra, cara, 9 anos prometendo esse jogo. É o Duke Nukem da Sony, né? 9 isso que eu ia falar. O jogo tá absurdo, assim. Pelo menos aquela cena que mostra do menino lá com aquele ser misturado de pássaro com, sei lá, com um leão, sei lá, que desgrama, tipo um grifon, né? Muito bacana. Ó, daquele vídeo, a gente tirou duas certezas. Uhum. Que o gráfico tá o gráfico de Play 3 ainda, que não mudou nada, e que aquele bicho vai morrer no final. Você pensa, o Fabrício sabe, é sempre assim, eles mostram um bicho, eles vão fazer se importar com aquele bicho, filho da puta, pra matar ele no final. Você pode ter certeza. É, o Shadow of Colossus não é diferente disso, não. O cara mata, dando spoilerzão aí, o cara mata um monte de gente, no final ele é um colosso e morre. É. O barato é que viu o Nerd Player do Shadow of Colossus, vai lembrar, né? O cara chega assim, vai matando os colossos, os bichos estão ali fazendo nada, né? Aí no final do jogo chega o colosso fiscal ali e fala: gente, o que que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo aqui? O Ico é assim também? Não, o Ico é tipo exploração, é só você. É mais você pro flashback Out of the World, não é? Só que 3D isso, seria mais ou menos pra isso, né? Exatamente, é assim o jogo. Você tem que resolver uns quebra-cabeças. Então o golfinho não morre no final, não. outro jogo promessa. Gente, só pra quem não pegou, é porque Ico, aí tem o Echo Dedolf no Mega. É o Echo Dedolf. É o Ico Dedolf. Tem que fingir que não entendeu do dia. Essa daí puxou muito. Não, a minha função aqui é identificar as piadas baradas pra facilitar a edição do Bruno. Você é tradutor de piadas, né? Aquela do Division deu uma apagada aqui, dormi aqui. Eu não peguei no Division, mas não vai acontecer, não. Desculpa aí, gente. Nessa listinha de promessas, cara, eu coloquei um jogo que foi apresentado ano passado na E3, foi aquele Record, né, da menina lá que aparece lá no deserto, do criador do Mega Man. Então, esse é o Kid Inafune, né, ele criador do Mega Man, do Mighty No. 9. Aliás, que é o promessa, né, porque até hoje no Mighty No. 9 a gente não viu. Já tá em pré-venda, já tá em pré-venda Xbox. Já, pô, no PS4 pré-venda, pra agora 26, vai ser tão ruim esse jogo. É, eu gravando que tá não. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser estilo Mega Man mesmo. Mas ele vai usar a mesma tática aí que esses jogos aí, tipo o Dark Souls usa, tipo, de ser difícil pra conquistar essa galera que fica aloprada em zerar jogo cascudo. É. Outro detalhe, o Ramon que vai gostar dessa aí, desse detalhe aqui. Esse Record, a empresa que está por trás do jogo, é uma empresa que foi fundada pelos caras que desenvolveram o Metroid Prime, Ramon. Aham, eu cheguei a ler sobre isso já. Então, aí isso aí já deixa assim um mar de coisa boa, a né? A franquia Prime... toda Prime é boa, toda. Os três jogos são bons. Metroid é muito bom. O outro da listinha de promessas, então, aí, Bruno, é, do PS4 agora, é o Horizon Zero Dawn, que mostrou também na E3. Não me chamou a atenção. Mas it, eu também não achei nada não achei demais nada nisso. Mas aí, assim, a comunidade, às vezes você ama, a comunidade do PS4 tá assim, esperando que seja mais um IP forte. Cara, igual é os jogos dela mesmo. O hype todo tava em cima do Uncharted. Do Uncharted. Ah, mas o Uncharted conseguiu... Mas o Uncharted a gente já sabia, não tinha como dar errado, né? Não tinha como eles vacilarem. Tanto que a empresa fez o que eu acho que toda empresa que se importa com o seu fã ali da sua série deveria fazer. Ela adiou o jogo enquanto ela achava que o jogo não estava bom. Ela não lançou o jogo meia boca. Mas mesmo assim tem dois vacilos no jogo por conta da troca de diretor. Tem dois furos no enredo. Ah, mas isso faz parte, mudou, né, as cabeças, é, mas né, cara? Cá entre nós, quando os caras viram que o vídeo que o Uncharted de demonstração travou na E3, na demonstração, e o cara olhou assim e falou, não, é melhor adiar um pouquinho isso aí. Foi chato, deu dois não. bugs, foi essa travada e teve uma outra que o cara atravessou o chão em outra apresentação que não foi na E3. Ah, mas isso aí faz parte, é o Windows 95 deu tela azul e foi sucesso, né? E foi sucesso. Mas foi só o 95 que deu tela azul, acho que o 98 deu também. Não, o 98 foi, também. Foi 98 que mas, deu. Ele é que eles falaram, no Windows 8 vamos acabar com a tela azul, beleza, só que a tela é preta. É preta, né? Aí temos aí no Xbox aí também uma outra promessa que no início eu fiquei assim muito empolgado e já não estou não tanto mais. Eu fiquei mais empolgado pela desenvolvedora, que é a Platinum Games, que Scalebound. É o Scalebound. Eu, cara, esse eu jogo, fé, eu tô na expectativa, cara. Mas agora eu já tô com medo. Eu te falo do dia que eu tô com medo dessa parada. Os vídeos eu não me agradou, não, cara. O sabe que eu vi de gameplay. Sabe qual a minha expectativa fora, ainda pra esse mês? Esse Diga. Mês agora que. Esse mês não, porque parece que ele foi adiado. É o No Man's Sky. Ah, eu ia estar na minha lista aqui, já você matou minha lista de promessas. Foi adiado. Não sai. O Scalebound, Nelson, a questão é que o frame na jogabilidade que eles mostraram tava muito maneiro, mas o frame rate não tava muito bom. É, eu o achei jogo meio... tava dando slowdown. Eu achei meio pobre os cenários, achei... Pelo que eles estão falando do jogo e pela Platino em si, pelo que ela fez com Bayonetta, cara, pra quem jogou Bayonetta como jogo de ação, o jogo é sinistro. Bayonetta, tirando a japonesice dele, como o barato sempre usa esse termo, cara, é, em termos de mecânica, de polimento do jogo, cara, o jogo é, roda liso, não dá um slowdown. Aquele do Metal Gear bichona também, é bom pra caramba. É platino, é a mestre aí nos jogos de porradaria hoje em dia. Aí. É, o Tartaruga Ninja novo é deles, cara, aquele Transformer Devastation, que é muito foda, tá, parece ser muito foda. É divertido, são joguinhos arcades, bem, parece ser bem divertido. E fácil aí de platinar também. Ai, meu Deus do céu. Promessas. O Ramon já pulou na frente e falou. É o No Man's Sky, né? Esse é aí outro... eu tô seco. Mais seco mesmo. Quero descobrir planetas. É outro jogo que eu não entendi o que como vai ser. Até hoje eu não Nossa, entendi. Eu acho que vai ser legal na primeira hora. Pelo eu trailer, também acho. O que eles fizeram foi o seguinte, eles montaram, tipo, uma caralhada de textura, uma caralhada de coisa, tipo assim, ao invés deles montarem animais completos, né, eles, tipo assim, fizeram um tipo de unha, um tipo de dedo, um tipo de pata, um tipo de pé, um tipo de corpo, um tipo de pelo, né, e jogaram umas palhetas de cores. Eu tava vendo uma entrevista com o diretor de arte do jogo, ele jogou palhetas de cores que combinam. Ou seja, tudo que vai ser gerado no jogo vai ser de forma aleatória. Aleatória. Né? Então, por exemplo, os bichos vão ser montados de forma aleatória, o planeta vai ser montado de forma aleatória, mas não vai ser um choque de visão. Por quê? Porque as cores estão sendo trabalhadas. Tipo assim, o bicho não vai sair com um dedo vermelho, com a cara roxa e com o planeta com a água amarela com verde. Tipo, não vai rolar isso. Eles estavam com esse problema no início do desenvolvimento do jogo, então eles investiram muito nessa parte de visual, principalmente de cores. Então, tipo assim, eu acho que o maneiro do jogo vai ser descobrir mesmo, porque você vai poder deixar o seu nome lá. Ó, eu descobri esse local aqui, e você pode se encontrar com outros durante o jogo. Só que esse jogo eu não consegui achar a diversão dele, cara. Eu vi anunciando ele, mas não... Mas segundo eles, vai ter uma campanha também, né, dele. Que vai ser uma coisa meio solta, mas vai ter. Eles estão criando, então, uma espécie de cenário, né, cara? Pra alguma coisa, pra uma história, né? Não, é uma parada, tipo assim, que eles querem... O que eles querem fazer, que eu entendi, é que é um teste mesmo, sabe? É um teste, porque a parada gera um quintilhão de planetas diferentes, né? Nem os próprios produtores sabem o que vão rolar dele quando liberar ele mesmo, sabe? Quando começarem a jogar. Porque o jogo vai sendo construído aos poucos, conforme os jogadores vão descobrindo planetas, vai aparecendo no complexo estelar lá, que é o mapa do jogo. Pelo visto, o jogo é um jogo, assim, infinito. Ele não tem fim. Infinito pra uma pessoa. Isso. Entendeu? Eu acho que isso vai ser só promessa. Porque, tipo assim, por exemplo, o Fabrício descobriu um planeta. Aquele planeta foi gerado automaticamente, certo? E aquilo faz... Eu não sei como é que funciona, mas deve fazer um upload daquilo. Quando eu chegar no jogo, aquele planeta já tá descoberto. Se eu for lá naquele planeta, ele vai ser exatamente da mesma forma que o Fabrício chegou lá. Ele foi construído daquela forma, de forma aleatória, e ele vai passar a existir no jogo. O que a gente tá querendo pegar, que eu não peguei do jogo, que eu não entendi ele, assim, eu sei que ele vai gerar esses, porque é muito maneiro, ele vai gerar essas galáxias, vai gerar esses planetas. Eu não entendi ainda a diversão do jogo. Eu vou ficar só explorando. Você tem cinco classes. Entendeu? Eu tava dando uma lida nisso na revista da PlayStation. Ô Fabrício, você vai deixar o Ramon entrar no seu planeta assim mesmo? Você vai convidar ele? Exato. Vai deixar invadir assim? Depende. Tipo assim, esse lugar já foi melhor frequentado. Vai virar bagunça assim? Mas é um jogo de exploração e você, tipo, monta, igual o Ramon tá falando, você monta o seu planeta, você vai ter armada, você vai ter um monte de coisa aonde você faz lá a sua colônia. Entendeu? Outro jogo que promessa, agora do lado do Xbox, que promete ser assim, não tão grandioso como o No Man's Sky, mas vai ter uma tecnologia que eles querem usar, a programação em nuvem, para gerar o Crackdown, para gerar as cidades, cara. Aí eles falam assim, que o Crackdown, essa parte vai funcionar mais no online. Assim, o nível de destruição dos cenários, né? A interação, eles prometem o quê? Se der certo, isso vai ser tipo no carro do Gran Turismo, né? Eles prometem que se der certo, vai, tipo assim, vai abrir inúmeras possibilidades para os programadores desenvolverem jogos, né, de mundo aberto, usando essa tecnologia da programação em nuvem. E vai liberar muito espaço no processamento do próprio console. Entendeu? E por isso que eu coloquei nessa lista de promessas. Não por ser assim, é o Crackdown 3. Tanto porque que eu não é um joguei novo nenhum. Conceito, né? É um novo conceito. A promessa dele é essa. É trazer um novo conceito, uma nova tecnologia para os programadores. Esse conceito, na minha opinião, é tão grandioso quanto o do No Man's Sky. Porque ele se dá em outro âmbito, né, cara? É fantástica a ideia. Se nos resta saber se vai dar certo, né? Então. Imagina um PS4 com todo o poder que ele já tem físico agregado com o poder da nuvem, no caso. Né? Imagine o tamanho de um próximo Elder Scrolls, por exemplo. Que o Skyrim já era, o pessoal já falava que era gigante, eu não joguei, mas falou que o mundo é gigante. Imagine esse. Eu não joguei porque ele ainda não entrou na retrocompatibilidade. Cara, eu te dei o jogo, cara. Então, eu tô esperando ele entrar na retrocompatibilidade, porque o 360 não tá comigo, tá emprestado. Aí, vamos lá. Nessa listinha aí das promessas do PS4, chegou aí, no caso aí, uma das franquias que foram símbolos da Sony, o Ratchet Clank, né? Que tá voltando, eles prometem reviver a franquia. Parece que tá saindo um filme também, né, Ramon? Não, mas já saiu. O jogo já saiu. Não, já lançou. Já então. Mas é o mesmo problema. Saiu. É um público muito seleto também. É um público muito específico. Então, mas aí é pra pegar criança, Ramon. Criança então, também. Eles querem não só ver tripas voando, mas querem ver que o pai compra pro filho. Eu joguei, eu cheguei a jogar. O único desde que eu joguei, Play 2. O único que eu joguei. O único que eu joguei foi do PSP, cara. Eu fiquei babando no gráfico do jogo. Os gráficos são muito bonitos, Ramon, desde o PS2. Do primeiro do PS2. Parece uma animação mesmo. Ele surgiu, né, no PS2, né, essa franquia, hein? Parece que no PS3 ele teve o quê? Teve remake das versões de PS2? Teve. Foi um remake, né? Teve. Então. E agora é um reboot. Pegaram tudo e fizeram um reboot. Apesar de ser parecido, não é a mesma história. O Clank não foi achado lá igual é no... Não, é uma reimaginação, é uma reimaginação da franquia esse novo jogo. Isso, tanto que é o que se passa no jogo é relacionado com um filme que também já saiu. Já até passou no cinema. Tem aí outra promessa pro PS4, do Dinho que gostou, aquele dos piratas lá, do Dinho, da Rare. Não, esse aí é pro Xbox, né? Xbox. Não, pro Xbox. Você falou PS4, falei errado. Pô. Não, falei errado. Falou falei PS4. Errado. É porque o Deus tá intercalando, né, Deus? É, isso. Tá, fala de um, fala de outro. Fala assim, o jogo esperado de PS4 do Dinho que jogava. Mas como assim eu tô esperando um jogo de PS4? Por que você faz isso? O jogo esperado de PS4 pro Dudinho aí é o próximo Uncharted. Mas o Dinho, mas esse aí do Xbox aí, esse dos piratas e da Rare é uma promessa também, né? Eu também não entendi qual vai ser do jogo também, não. Mas Deus, só já que você tocou aí no assunto, só pra eu fechar minha participação aqui, uhum. Eu vou deixar vocês sozinhos aí. Você tocou aí no assunto do Uncharted. Tipo assim, a gente viu os gráficos, a gente fala, porra, é foda que não sei o que. Mas isso, cara, a gente teve, quem teve PS3 teve essa sensação, essa mesma sensação com o 1, que também na época era, tipo assim, não tinha nenhum jogo que se equiparava graficamente ao Uncharted 1. O 4, mais o 2, né? Eu acho que mais o 2, né? O 4, o Uncharted 1, se for comparar gráfico, o Gear na época já era mais bonito que o Uncharted 1. Então, eu acho que o Uncharted 2. O 4, ele já é muito bonito e tudo mais. Eu fiquei impressionado com o jogo, mas já tem jogos no PS4 que batem. Esse The Order que o Fabrício deixou comigo, sabe? Tipo assim, dá pra você comparar e, tipo, ele bate pau a pau com ele, sabe? Mas, por exemplo, no Uncharted você vê uns problemas relacionados, por exemplo, movimentação da água ainda. Eles parecem que não desenvolveram muito bem no jogo, não. E eu fico imaginando, cara, a gente só tá no início de geração no PS4 ainda. Eu fico tentando imaginar o que vai ser quando eles conseguirem, de fato, usar todos os núcleos do console e colocar uma potência e, de fato, essa porra dessa tecnologia de nuvem conseguir ser agregada ao console, o troço vai ficar assustador, cara. Ramon, mas você falou aí no cara assim, a água sempre foi problema para os programadores mesmo. Mas no caso, assim, do tempo dos consoles dessa geração, cara, acho que já tá com... Vai pra 3 ou 4 anos. Já tá bem avançado, cara. Na época do 360 e do PS3, cara, tinha jogos, assim, se for botar pau a pau em termos de evolução, o console já tinha evoluído muito mais, cara. Essa geração tá muito na promessa ainda, no meu ponto de vista. Tá se comprometendo. É difícil programar pra essa geração, por isso que a gente tem tão poucos jogos ainda, cara. Porque demora. Essa é a geração do remaster, né? Remaster dessa porra, cara. Acho que pro gamer, até o momento, essa foi a pior geração. Eu me lembro de uma E3, que agora tá falando de E3 porque esse mês agora, né? Que já estamos no mês da E3, que acho que agora é dia 13, né? Já vai ter E3 desse ano. Então, falando em E3, cara, eu lembro que a última E3 que eu fiquei assim, puta que merda, eu tenho que ter um desses consoles pra jogar isso, cara. Acho que, se eu não me engano, foi em 2004 que veio na E3, numa única E3. Apareceu pra galera mostrando, foi Halo 2, God of War, o Grand Theft Auto, o San Andreas, se eu não me engano, veio o Battlefield 2. Essa E3, cara, que tá pra chegar aí esse ano, eu sinceramente, eu quero que eles mostrem o que tem de novo. Porque assim, os planos, as promessas, como a gente falou aqui, já vem desde o início, quando foi lançado os consoles, já vinha essas promessas, igual que foi saindo do papel aí de promessas, veio Quantum Break, saiu do papel esse ano, o Uncharted saiu do papel, vai estar para sair agora o Gears 4, mas é tudo assim, franquias, tirando Quantum Break, que não era conhecida, foi uma nova, mas Uncharted todo mundo já conhecia, Gears todo mundo já conhece, então assim, a gente quer ver coisa nova. Meu irmão, só lançar Half-Life 3 e pronto. Não precisa lançar mais nada. Meio que anunciaram o terceiro do daquele de zumbi, cara. Eu acho que vai ser o 3 dele. Qual? De zumbi? Da Valve? O Left 4 Dead. Então, por que não lançou o Half-Life? Vi nada demais. Mas o Half-Life já demorou tanto pra sair, a expectativa tá tão grande. É impossível o jogo não ser ruim quando sair, decepcionar todo mundo. Assim. Já vai sair desatualizado. Igual o mito do Duke Nukem. Nem outro o gráfico não, cara. Nunca vai bater a expectativa que o pessoal tem no jogo. Nunca. Esse Doom que saiu agora, eu acho que não fez sucesso. Ninguém falando o bem que jogo. O Doom, eu ia comprar. Quando eu via o teaser do jogo, eu fiquei doido, fiquei tipo vidrado mesmo, mas depois que eu vi a gameplay que saiu antes, né, eu falei, eu não vou comprar na pré-venda, vou esperar, porque o que prometeram foi um remake do Doom, né, até aí tudo bem, ele é todo frenético e tudo mais, mas ele é frenético com a trilha sonora do Doom 3, que é um jogo de terror, entendeu? A trilha sonora dele, eles tinham que pegar aquela mesma essência do 1 lá, cara, pro jogo ficar frenético mesmo. Eu não comprei por causa da trilha sonora. Entendi. Ele perdeu aquela parada. Ele é todo no claro, assim, cenário aberto. Não, ele mas... perdeu aí. Ele é até maneiro, cara. Eu achei maneiro, assim. Ele é bem plástico, bem visual. E ele tentou voltar aquela frenesia do 1, que é sair dando tiro igual um maluco na fase, sabe? Mas... ele... não agradou, não. Mas, pra fechar mas agora, novos a gente pode falar que o Delson tá falando, novos, eu não sei do Xbox One, mas do PS4, tem um jogo que também, que já foi mostrado ano passado, mas até agora nada. Aquele Horizon Zero Dawn. Isso, tá na listinha aqui. Já falou dele. Ah, tá, você já falou? Tá, já falei. Já falou. Ah, tá. Falei dele. Parece ser muito bom esse jogo. Ué, mas você falou que não viu nada demais nele? Você mesmo comentou, Fabrício? Não, então não era... eu falei errado. Eu falei de outro jogo. Falei mas achando que era outro jogo. Mas tem uma parada... tem uma cacetada de remaster também previsto. Mas aí remaster é o que só tá saindo. Só tá saindo. Tem uma parada nessa geração que tá me incomodando demais. Não sei como é que tá aí no Xbox... mas eu entro aqui no PS4, cara, tá um inferno de tanto MOBA que tem, cara. É, graças a Deus aqui, enquanto, só o Smite que apareceu. Aqui tem Smite, tem mais não sei o que lá. Aí agora lançaram dois jogos que eu confundo, Overwatch e o outro é o... Ah, sabe? Os jogos nem esse assim... Overwatch é o da Blizzard, né? Que eles estão falando bem pra caramba. É uma mas é multiplataforma, né? É uma cópia do Unreal. É um Tournament. É um não, ele... fofinho. Mas ele... Não, ele tem... Ele segue essa linha de tiro em primeira pessoa, mas a jogada dele é tipo de MOBA, de domínio, de locais. É, não, é igual o Unreal Tournament 4. Tournament 4 tinha. Cara, que saudade do Unreal 3 do 360, cara. Ah, aquele de aventura, né? Que era meio terceira pessoa. Não, ele era o single player em primeira pessoa mesmo. O Unreal Tournament 3. Mas tinha um Unreal do Xbox lá que era terceira pessoa. Era qual que era o jogo? Ah, não. Esse é o Unreal Tournament 2 do Xbox Cachotão. Ah, tá. Então esse aí é o Unreal 3. Unreal 3. Tournament 3 do 360. Eu gostava muito do Quake 2. Do Play 1. Ó, tem que falar agora do que, pelo menos pra mim, é o jogo mais esperado do ano, né? Gear of War 4. Vai lançar agora, né? 3? Porque o Barata tem uma técnica que ele tira, tipo, você fala alguma coisa que você... Não, eu acho que vai ser uma merda, não tem expectativa nenhuma. É o que nem Gears a Glória 4, Pires, né? Opinando no Oscar. Eu não posso opinar sobre isso. Não, cara, eu tô tão sem expectativa, tô tão por fora das coisas, cara. Eu não conheço metade dos jogos que você falaram nessa lista. Cara, que o Gear 4, cara, eles fizeram a mesma sacanagem que fizeram com o Gear 1, cara. Eles botam aquele trailer com a musiquinha que não tem nada a ver com o jogo. Todos os Gears tem isso, cara. Cara, o 2 e o 3 tiveram, pelo menos eu não lembro de ter visto esse trailer desse jeito. O 3 é muito foda. Mas depois você manda um link, eu não lembro de ter visto. Mas procura o Gears of War 3, Dust to Dust. Que no, até no remaster do remake do 1, eles refizeram o trailer com a engine nova, né? Acho que é Mad World, não é o nome da música. Cara, o trailer do 4 que eles divulgaram eu achei muito foda, cara. O cara vindo naquela foda, árvore, né? Do Marcus Fenix. Como. Cara, aquela Hello Darkness, my old friend. É que até usaram essa música pra mostrar o Ben Affleck triste quando o pessoal criticou o Batman e o Superman. Eles usam pra tudo agora, viu? Não, o melhor é eles usando esse gif do Ben Affleck, né? Vai falando alguma coisa. Até a propaganda do Dark Souls 3 que eu vi foi isso. Ben Affleck mostrar... é um pé frio. Ah, mas ele foi um ótimo Batman no filme. O filme ficou mais ou menos, mas ele foi um puta Batman. Mas o Batman não faz o filme do Batman e do Superman. Você fala precisava assim, do Superman, mesmo, né? Não, mas mano, eles vão aproximando o rosto dele, vai tocando essa musiquinha e fica mostrando Dark Souls 3, o cara morrendo. É muito engraçado, não, cara. Eles usam pra tudo, tipo assim, o Xbox é muito bom, aí chega o cara e fala assim, sei lá, mas não tem o God of War. Aí, Hello, aí, Darkness, my old friend. O cara é triste, assim. É muito engraçado. E aí, o que nós vamos falar mais aí, vocês querem? Mas vale lembrar, tipo assim, o Xbox nessa geração, ele veio muito focado assim, em serviços, né? Ele tem muitos aplicativos, por ter o Windows 10, ele tem esses aplicativos que você pode estar instalando nele, tanto para filme, para música, ele virou um multimídia, né? Ele virou uma central, assim. Eu ainda vou testar, fazer upload de música pro OneDrive pra testar pelo Groove Music, que ele puxa pela nuvem, ver como é que fica. Isso. E reza a lenda aí que vai integrar de vez o Windows 10 com o Xbox mesmo, que o Halo, o Gears of War 4 vai sair tudo pro PC também. Eles estão com essa ideia, né, cara, de integrar. A Microsoft, ela fez isso. Ela é, pra quem joga, é muito bom, mas não sei se vai ser muito bom pra ela como uma concorrente do PlayStation pra vender console, né, cara? Com ela mesmo. Com ela mesmo. Assim, se ela vender o jogo pro PC, ela vai estar botando no bolso dela. Só que o Xbox, quem tem um PC bombado, não vai comprar um Xbox mais, vai comprar isso um PS4. Isso que eu tô falando, ela vai concorrer com ela mesmo. Mas ela já percebeu, até quem tem, cara. Até quem tem, tipo assim, sai o Halo 6, é um jogo que vende o console. O cara fala, não, vou esperar que vai sair PC. Eu vou baixar pirata. Baixa no torre. Mas a galera já perceberam que o pessoal que joga no PC, cara, não quer console, entendeu? E o cara que quer console vai continuar. Ele vai só atualizando, Dificilmente. E essa geração também do 360 e Play 3 pra cá, galera ficou muito na legalidade aí dos consoles, comprando só o original, muito sem desbloquear. Não, eles conseguiram isso, cara, eles conseguiram. Era um negócio aí que na época do Play 1, por exemplo, era... Dois também. Ninguém tinha original, né? Ninguém tinha, não, cara. Você não achava nem pra comprar, cara, original. Nem se quisesse. É. E num camelô da vida aí, você comprava 20 DVDs por R$5. Aí... Você levava pela capa, assim, eu quero esse, você levava pela quantidade mesmo. Eu falo mesmo, aqui no Brasil isso, cara, a gente que é gamer tem que dar o gamer tem que agradecer muito a Microsoft, cara, porque ela investiu, ela acreditou no mercado nacional. Ela criou, então, né? Foi uma vitória mesmo. É, ela garimpou, ela veio e veio com tudo, ela, né... Começou com a Live, né, esse movimento aí a Live no console abraçou. É, mas o Steam, ele veio assim, é só digital, né? O outro não, ele criou um mercado de mídia física. As lojas vendendo, né, distribuidora, né, trazendo os jogos. O Lance Skin hoje, jogos legendados, por exemplo. Dublado também, apesar de eles não acertarem a dublagem há duas gerações. Não, mas sai de estar com legendinha. Nem a dublagem do Halo Reach você salva, barata? Salva, mas aí bota o resto dos jogos todos, ó, do Batman é uma merda. A do Batman é meio a meio, cara. A do Batman. Então, maioria é meio a meio, eles botam uns fodas e uns merda. Isso que, a do Watch Dogs, a do cara, a do principal é maneira, a do... E tem um zero no Watch Dogs, tem hora que você vê um NPC assim que é homem com voz de mulher, assim, falando. Foda, cara. Bizarro. Não, é, mas esse mercado aí nosso aí de game no Brasil, assim, até pra própria Sony, ela só veio depois que a Microsoft meteu as caras mesmo, né? Ela veio de tipo bandeirante, botou o facão na cintura. Comprou a briga, deu suporte. E veio, entendeu? A Nintendo meteu o pé. O Steam, por exemplo, cara, ele... O que acontece? Você já baixa ele, já compra, já clica lá em instalar, ele já baixa, já instala, você já tá jogando. Entendeu? Você não tem que craquear nada. O pessoal, né, que ficava, craque, aí toma um vírus na cara, tem que formatar o computador. Então, cara... Era inferno, aí tinha craque que rodava de um jeito, craque rodava de outro. A verdade é que eu não tenho mais saco pra jogar em PC, cara, honestamente. Eu já não tenho, cara, mais saco. Eu não vejo diferença hoje do PC pro console, não, DJ. Não tem, não. Você pluga um controle. É igual, é a mesma coisa. Não tem mais diferença. A única diferença é que você tem que ter uma máquina parruda. É, você tem que ter uma máquina bombada, né? Fora isso, é a mesma coisa. É o console, né? E a vantagem do PC, isso aí é indiscutível. Gráfico, não tem que comparar, né? Isso aí não adianta querer, é luta perdida contra o PC, você tem que ter grana para investir. E sem contar, assim, a variedade e os preços, cara. Eu, pra você ter ideia, eu tenho jogo do Steam aqui, eu devo ter uns 30 jogos no Steam. Mas eu tenho os Batman, eu comprei por R$5, cara. Aquele Batman Arkham Origin, Arkham City, foi R$5 que eu comprei, dei no jogo. Você tem eu paguei ideia... acho que R$5, R$10 em todos os GTAs, até o 4 aí, que tinha. Outro jogo que eu comprei é centavos, eu comprei acho que foi 70 centavos, foi aquele Braid. Comprei sempre 70 centavos, cara, no computador. Jogo é muito foda, cara. O Limbo também foi R$1 nessas promoções, Então assim, não dá pra competir com o Steam preço nunca, eu né? Eu comprei, eu acho que o Orange Box também no Steam é... 5 a 10 reais, né? Eu ia comprar o Portal, mas aí, tipo assim, o Portal tava 10 reais e o Orange Box tava 10 reais. Olha o nível que cheguei fazendo, pra você ver que o preço é tão barato. Eu comprei um GTA 4 na Steam. Barata fez isso também, Barata fez isso. Merreca pra jogar, sabe o quê? O Halo 2, que precisava do serial. E o serial, como é aquele Games for Windows, você podia pegar o serial de um jogo, Games for Windows, e usar em outro. Eu peguei, como eu não achei lugar nenhum até hoje pra comprar o Halo 2 pra PC mesmo, Eu peguei, comprei o GTA, peguei o serial e botei numa cópia que eu tinha, ativei uma cópia que eu tinha do Halo 2 pra jogar no Game for Windows. No PC? É, no PC. Caralho, muita vontade, cara. Eu lembro que o Barata comprou todos os GTAs, foram de 5 ou 10 reais, foi Barata? Foi muito barato, cara. Comprou, do tipo assim, e Steam você compra, não porque você quer jogar, você compra porque tá barato. Mas então, o que eu tô achando, assim, muita escrotice, cara, é o preço das placas de vídeo, cara. Absurdo, não, cara. É absurdo, tem placa de 3 mil reais. Não, mas aí é isso, você economiza no jogo e leva uma ferrada nas peças do computador. Tá muito a placa de vídeo boa, pra você conseguir jogar... Você precisa de placa de vídeo, que vai custar mais ou menos o preço de um PS4 ou do Xbox One. Aí você vai ter que gastar mais uns R$400 numa fonte que vai aguentar isso. Fora aí que, vai ter que comprar... é uma placa-mãe. É. Uns 1.500 conto no i7. Que... É. Não, o processador não tá tão... Então, tá caro, Bruno. Tá tudo caro pra caralho. Cara. Não, assim, os jogos não são tão exigentes de processador. Ah, então, não. Mas se você for montar um computador gamer hoje, você não vai montar um que não rode os jogos no máximo. Mas você não vai comprar uma GeForce de 3 mil reais, uma placa-mãe de 800, 900 reais... E um i3. Memória ali pra botar um i3. Você vai fazer isso, né? Não, mas eu, assim... Porque acho aí que você tem que pensar em comprar processador da... Já tá na quinta geração ou sexta, sei lá. Você não vai comprar uma Ferrari e botar álcool de R$2 de litro, né? Mas eu acho que a exigência, a maioria é quad-core. Não, já tem octa-core já, meu amigo. Não, octa-core pra jogar no máximo, né? Isso aí é recomendação pra rodar. A gente tá falando rodar igual o console. É pra você criar o login do jogo. Mas um jogo, no mínimo, no computador, roda bem parecido com o do console. Não roda. Bruno, há quanto tempo você não joga em PC, Bruno? Não, quanto tempo você não joga? A galera fica comparando isso que eu tô olhando na internet. Não roda. A textura... Pode ser que eles estão exagerando, né, cara? Mas eu não sei, né? É difícil, cara, também você comparar isso, né? Eu, como eu sou chato, quando eu jogava no PC, eu queria socar, eu queria gráfico sem serrilhado, eu queria meter anti-aliasing, queria usar os recursos que tinha. Eu não ia pegar um jogo, vou montar um PC pra jogar o jogo no médio. Eu queria jogar ele no máximo, no high pra cima, no high pra ultra high. Então é 7 mil conto, não vale a pena, né? Bem, assim, e pra é mim, gente, tem a galera, tem o mercado todo aí que a galera game do PC investe e investe amarradão. Entendeu? Ó, pra você ter ideia, eu jogo Hardline, cara, com a placa 9800 GT, é quad-core 8 GB. E eu nunca vi, cara, se tá no mínimo, se tá no máximo. Nunca parei pra ver então, isso. Então, para ver, máximo, vai lá e puxa. Que não tá. Vai lá e arrasta a barrinha assim, põe uma high, ultra high, depois você olha a performance da máquina. Não, é porque eu boto no automático, né? E ele calcula lá. Então, é sinistro esses lances. E outro, se você não tem o parâmetro pra comparar, você tá jogando, é o bom, entendeu? É isso aí. Por exemplo, o Léo tinha um PC bom na época. Eu não vi ele jogando Far Cry 3 no PC, porque eu ia jogar no 360. É. E Far Cry já foi final de geração do 360 e do PS3, ficou muito bonito. Só que do PC já era outro nível. Quando você não tem referência, né? Escura também, pelo amor de Deus. Falou o cara da TV de tubo no vídeo de RMVB. Quer ver? Não vou muito longe, não, Bart. Você vai lembrar. Lembra do Max Payne 2? É o reflexo no espelho? É, você lembra, né? Aí você jogou ele sem reflexo, sem os detalhes, sem as texturas. E depois, quando você via com a textura, você vai querer jogar aquela porcaria seca. Tanto que a versão do Xbox caixotão é aquela versão seca, não tem reflexo, não tem porcaria nenhuma. Mas aí olha o salto que era, o caixotão era fraco mesmo, pô. Não, é ruim, o Max Payne 2 na época, se era um jogo que, tanto que o Max Payne, dava pra fazer, então, cara. Mas aí não foi culpa do Xbox, foi culpa de quem fez o programador. Mas isso que eu tô falando, não tem outra versão do Xbox pra você jogar sem ser aquela tosca. Aí você olha no PC, versão heróica do Half-Life 2 e do Doom 3. Ah, mas ué, esse aí, esse jogo aí fizeram milagre no Xbox, né? Half-Life 2 tá e Doom 3, foi milagre, cara. Não, mas jogo, acho que... E a expansão do jogo, Doom 3 também. Vocês vão concordar comigo, o jogo que, na minha opinião, que fez mais milagre de todos foi o Black no Exatamente. PS2 e no Xbox. Cara, foi esse... algo absurdo, cara. A gente não acreditava, né? Falei, esse jogo é de 3. E eu lembro que o Fabrício falava, não, isso não era de PS2, não. Cara, quando eu vi o jogo, cara, eu fiquei assustado. Esse eu acho que... Mas também foi no final da vida já, foi, assim. Foi, então, foi, eles tiraram aquele leite e detalhe, de pedra ali. A galera do Burnout. O único mal desse Black aí é que você tem que dar 300 tiros de AK pro cara morrer, pô. Na cabeça. Os caras são blindados, né? O cara é muito roubado. Aí que eu falo, nesse monte de porcaria de remaster, e por que eles não lançam um Black remaster? Black eu comprava, cara. E, tipo assim, e balanceado, né, galera? Eles corrigiam esses trecos aí de mil tiros. Que... Esse negócio de remaster tá tão avacalhado que a Capcom lançou. Tá disponível agora o Resident 5. O 6 também. Remaster. Não, então, sendo que ela já tinha anunciado um pacote com todos, cara. Ela vai lançar o jogo e o pacote vai tomar no cu, cara. É, Capcom é Capcom. É, Capcom. O 6 eu não Capcom. Tive vontade de jogar naquela época, eu tô sem vontade de jogar hoje. É, a gente nem terminou, né, o co-op, né, Barato? Ah, muito chato. Galera, eu vou ter que sair que já tá tarde pra caralho, tenho que acordar mais eu cedo pra gente trabalhar. Eu acho que deu pra gente bater um papinho bom aí sobre... Meu Deus, se alguém desvirtuou, para caralho. É. Ah, mas como sempre, né? É, difícil a gente ficar no tema. Não, a cagação de regra foda. Pode ser Xbox versus Play 2, não. Vai ter que ser geração... Não, Xbox não, geração... Não, pode botar batalha, Sony e Microsoft. É... O Deus nem deu uma foi dica batalha, boa, ficou cara. Todo mundo falando bem dos dois. Tinha que ser é, porque o Ramon não falou de Final Fantasy, aí eu não tive porque agredir ele. Mas não falou bem não, a gente meteu lenha. A gente meteu lenha no videogame. Não, moral da história, essa geração nova já saiu obsoleta, né? E você vai passar raiva pra jogar. Ah, detalhe, o lance da Epic Games aí... Ela foi vendida pra Microsoft em 2014 por causa do medo que a Epic teve de quebrar se caso o Gears 4 desse prejuízo. Porque olha uma comparaçãozinha grotesca. Não, mas peraí, assim. A Microsoft não comprou a Epic não, ela comprou a Gear. Comprou não, a franquia. A franquia. É, a franquia. A Epic vendeu a franquia Gears pra Microsoft. Então o Gear Entendeu? 4 não é a Epic que tá fazendo, né? Não, pô, eu não sei se é a Epic que tá fazendo. Eu acho que não são programadores que eram da Epic, mas eu acho que... Tanto que o diretor é não é mesmo. Da Microsoft Game Studios, né? Deve ser. Isso, deve ter contratado a galera, né? Ou é essa que fez o remaster do 1, eu não sei. Eu não me aprofundei nos desenvolvedores. Mas olha só uma comparaçãozinha grossa, assim, ó. O Gears 1 custou 12 milhões pra ser produzido. E faturaram 11 milhões de lucro. Gear 4 já tá à beira do custo. Já tá à beira de 11 milhões de custo. E aí, eles estão assim... Quanto que a gente vai recuperar disso? É. Porque o dólar, cara, é dólar. Não desvalorizou. Então, 12 milhões continua entre aço, assim. Teve a desvalorização do... Mas nem tanto, assim. Continua sendo 12 milhões de dólares. É. O outro já tá em 100 milhões, aí a Epic tremeu. Pô, se a gente não conseguir vender, a gente tá lascado. É por isso então que já vai sair pra PC também, né? Não, com certeza. Aí a Microsoft que vai corre ter que... o risco, hein? Porque eu não tô botando fé, não. Entendeu? Então, que o Gears of War é venda certa. Mas venda será que o Halo também tudo? Era, meu amigo. O Halo também era, o Tomb Raider também era. É. Esse Tomb Raider aí primeiro... foi um tiro no pé, né? Esse e é bom pra caramba pra, o jogo. Pra mas foi um tiro no pé porque deixou os outros de fora. Aí depois quem é assim, igual do PS4, perde a motivação de querer jogar. Oh, mas vai sair uma versão melhorada já com os extras, com DLC, vou esperar até o Definitive Edition pra poder jogar. Isso que eu falo, eu te garanto que a versão do PS4 vai ser Definitive Edition. Aí vai lançar também até, pro Xbox. Até o Street Fighter foi uma cagada não ter lançado. O Street foi um tiro no pé foda. A Capcom pra chegar a público e pedir desculpa por causa do jogo. Que é outra parada que eu tomei birra nessa geração, é esse monte de jogo multiplataforma que a Microsoft tá abrindo as pernas pra Sony e tá deixando a Sony travar tudo, entendeu? Ah, Deus, de desculpa, mas se for pra lançar jogo quebrado igual tá saindo no é Street, eu não quero não, cara. Eu tenho certeza, cara, que não é que é jogo quebrado. Nossa, o Street, mas, pô, o Street é uma que o principal casa. É online, o online não funciona. Então, mas aí tem a ovelha negra da PSN, né, cara? Você não pode também culpar... Não, mas o do PC também tá assim, cara. PC também é muito, como se diz assim, é muito estável. Ele não tem uma base forte, igual a Microsoft tem na rede online. É, a força da Microsoft tá na live. É, ele não tem essa estrutura da live, pô. Então, cara, se é pra lançar o jogo e pra rodar mal, mas honestamente, eu prefiro não ter não, cara. Não, mas não é isso, cara. O negócio é que, assim, é uma franquia de peso e que vende. Independente dele estar rodando bem ou ruim, tá vendendo. Não, entendeu? Detalhe, não tá vendendo bem. Ah, não vendeu porque só saiu. Não vendeu porque saiu pra essas duas plataformas. Delcio, nos Estados Unidos, o Pokémon de luta do Wii U, que vendeu mais que Street, rapaz. E detalhe, o Wii U não vende. Então, mas eu tô te falando, o negócio é que ele saiu, pegou esse universo, a galera do... Nunca foi da galera do PlayStation, por exemplo, o Street Fighter, onde que era a casa do Street Fighter pra combate online? Live. Até hoje, a melhor versão é a Ultra. Então, eles não pegaram o povo que joga mesmo, entendeu? Uhum. Pode ser que saísse uma merda também pro Xbox e fosse um fracasso. Mas aí você tira aí franquias assim, de peso, tá? Igual assim, bota de luta. Tem o KOF, né? 14, pode estar uma merda, mas é um nome de peso num jogo de luta que tá virou de peso. Já não é relevante há muito tempo. Mas o Tekken 7 não é exclusivo, não. Então, mas é multiplataforma. O Tekken eu fiquei curioso, eu confesso pra você, só por causa daquele vídeo do Akuma eu já fiquei curioso com o jogo. Mas o Killer Instinct também eu acho que foi uma merda pro Xbox, não foi não? Então, mas a Microsoft abriu um monte de fato justamente porque ela falou que já tem uma franquia de luta que é o Killer Instinct e vai investir nela, não vai bancar o que a Capcom pediu pra não ser exclusivo. Agora eu investir acho que... Investir numa franquia que eu não conheço também ninguém que fale que jogue, vocês jogam. Oh, o que eu joguei, cara... O jogo é muito bom, Fabrício, só que tem um problema. Você tem que aprender a jogar de novo. O ar, porque se você for jogar igual você joga Street, você tá fudido. É que ele é uma jogabilidade própria dele. Você tem que aprender a jogar. É isso que é o problema. Tipo, espanta um pouco. Você tem que entrar no treino pra aprender a jogar. Como é que funciona o esquema de combo, de chain combo, de combo breaker. A jogabilidade é ótima e funciona, só que é diferente de tudo que você tá acostumado a jogar. É um arco muito louco do Killer, cara, você aprender a jogar ele, cara. Isso é pra mim. Eu fui aprender a jogar são os quando personagens eu que estão botando. Eu fui aprender a jogar, testar quando botaram o Rash como personagem por um tempo lá antes de lançar a terceira temporada. Tem o Rash, tem o Árbitro, tem um outro que vai sair agora. Aí, então, isso aí também mata o jogo, não ter um monte de personagem que dê pra jogar já de cara, assim, ficar lançando um ou outro. Pacotinho, virou esse diferente do Mortal Kombat eu acho também, que vai ter que o Ram. Eu acho que vai sair o Ram também, barato, da expansão do Gear 3. E maneiro. Entrou o Gargos agora, que era daquele... O chefe do 2, né? Do Gold. Entrou ele. Tem o Árbitro. Vai virar um Smash Bros. Negócio daqui a pouco. Tem um moleque que parece que é a mulher do chamado, cara. É sinistra pra caralho, cara. Ah, tem Risaco. Cara, é muito sinistro, agora, cara. Você tá falando do King of Fighters aí, cara. Eu não consigo entender o King of Fighters. Duvido que a Sony tenha procurado a SNK e falar, ó, te pagar aqui pra você ser exclusivo. Não, a SNK que correu atrás, tenho certeza. Mas e a Microsoft? É muito estranho a Sony bancar assim. Vender pra duas plataformas, pô. Já não é real. A SNK já não tem nome, só faz merda há muito tempo. O jogo tá com gráfico de Play 2, cara. E a Sony vai bancar isso muito esquisito. Tá feio mesmo. Tá feio o gráfico. Outra franquia. Eu tô gostando do jogo, tô com vontade de jogar, mas tá um lixo o jogo. Tipo assim, o impacto da porrada tá igual daquele. KOF 3D. Impacto. É, exatamente, o impacto da porrada tá quase o mesmo. É, a SNK nunca se deu muito bem com esses jogos 3D, né? Sempre foi um fiasco, assim, né? É que o KOF 3 é bom, cara. É isso que eu fico puto também. É bom, mas eles dizem que. Eles dizem que fazer jogo 2D daquele jeito, sprite por sprite desenhando, hoje em dia é mais caro do que fazer um jogo 3D. Ele é bom, mas. Não tem mais ninguém que trabalha com isso. Não existe mais empresa disso. Pô, mas dá um charmezão pro jogo totalmente diferente. Eu falo. Mas eles falam isso, só que lança um monte de jogo indie, até maneiro, assim, tudo de. Ah, mas tem o Guilty Gear, o Buzz Blue, é tudo. É, 2D, tudo assim. E esses animado, aí fazem, esses fazem sucesso, tá? Lá fora. Aqui não, mas lá nos fazem. Campeonatos. É o que dita pra jogo de esse, luta, é online e os campeonatos. Blue, faz um sucesso danado. Eu quero até pegar uma versão, só que é muito caro. Eu não dou R$200 num jogo de luta nem amarrado. Não dou, não. Mas aqui, assim, galera, deixa eu chegar lá, porque senão, enfim, amanhã pra acordar pra trabalhar vai ser uma merda. Vamos todo mundo finalizar aí, depois a gente conversa. Porque o assunto já foi. Só pra registrar, outra franquia que era multiplataforma e que ficou exclusivo dela agora, é um jogo sem quase ninguém jogou. Mas tem o público dela e fez um sucesso no Xbox e era até exclusivo na época. É o Star Ocean, aquele RPG lá do Super Nintendo. Star Ocean. Então, ele, uma versão 4... O Titanfall 4, também, vai ser... O 2 vai ser multiplataforma. Então. É, ele vai ser, ainda bem que ele vai ser multi. Eu tô falando assim, o contrário, um jogo que era multi virou exclusivo da Sony. Entendeu? O Star Ocean era multi, ele era exclusivo do Xbox no 360 e o 4 é muito bom, eu tenho até o jogo. Pra quem gosta dessa linha de RPG japonês aí, que não é a área que o Dudinha gosta mais... Mas tem um público, cara, que tá órfão tem, no sim, Xbox. O Star Ocean tem a galerinha dele, né? Que tá órfão no Xbox e não tem nenhum jogo assim, entendeu? Vai ficar chupando o dedo. Del, se você conversar com o Barato 5 minutos pro Barato explicar o que, que ele acha de Final Fantasy e jogos de RPG japonês, eu falo que você não joga mais. Não, eu jogo. Eu gosto do jogo. Ele joga Arma Lunar, japonês. Ele joga essas paradas todas, pô. O Barato, ele falando sobre o estereótipo dos personagens japoneses. Quantas é muito engraçado. Star, o Bruno Barata jogou só 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, é. E é uma das minhas séries favoritas de RPG, Phantasy Star e Lunar. É isso aí, galera. O que eu tinha era isso. Então, galera, que fizemos um apanhado aqui, mais ou menos da história, um pouquinho, das promessas. E vamos agora aguardar a E3, que vai ver se vamos ter novas promessas e vão ter algumas coisas materializadas aí. Se tiver, vai ser muito bom, né? Vamos. E qualquer coisa a gente grava de novo um outro tema sobre o que saiu de novo, que saiu de legal aí. Do jeito que eu tô apertado financeiramente, acho que é melhor não ter nada de bom mesmo, não. Aqui. Meu nome é Ramon, 40028922, é o funk do Hotcast, só vai dar PS4, foda-se a rima. Nossa, ficou uma merda isso. Agora com a magia da edição, o Bruno corta isso e você fala, oi, eu sou o Ramon. Se eu sou o Ramon e só vai dar PS4. Tem que ser isso. Aí a gente fala, gente, claro, esse é o efeito do uso contínuo do PlayStation 4, tá? Isso que pode acontecer. Isso é o seu cérebro depois do PS4. Isso é seu cérebro depois do PlayStation 4. E aí, galera, aqui é o Fabrício. Como já dizia aquela ótima música, nem melhor nem pior, apenas diferente. Claro que o PlayStation é melhor, né? Vou ter que gritar blasfêmia de novo ou dá pra pegar o áudio das anteriores? Blasfêmia! Queima no inferno! Morre, diabo!